fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. O Punk Klingon Style. Klingon Style. O Punk Klingon Style. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Silent Enemy, 11º episódio da primeira temporada de Star Trek Enterprise. Do you need assistance? If you don't want to talk, that's fine, but you dropped in on us. Was it something I said? Did you get anything on sensors? No. No what? No biosigns. No propulsion or weapon signatures. No readings at all. Bom pessoal, mais uma vez aqui a gente está começando um podcast e quem está aqui comigo hoje é a Roberta Maná novamente. E aí, Roberta? Tudo bom, galera? Uma coisa interessante, né, Roberta, que apesar de você já ter participado de dois Sessão 31 Intercom, Sessão 31 mesmo é a sua primeira vez, né? Pois então, é verdade, legal. Mas tem um lado irônico nisso, né, porque justamente este primeiro Sessão 31 que você tá participando é sobre uma série de Star Trek que não é a sua favorita, não é uma das suas favoritas, né, que é a Enterprise, né? Mas tu tens me feito assistir alguns episódios que são bem bacanas de Enterprise, então eu ainda vou... Acho que tu vai conseguir me fazer mudar de ideia. É, aí ó, já meu processo de catequização tá dando certo, então. Eventualmente vai funcionar. Aí, ó. A gente sabe que tá redondinho já quando a pessoa já tá vendo episódio ruim e tá achando do caralho. Aí é onde... Não, não. Aí é quando a pessoa perde o senso crítico. Aí já passou por uma fase que vai além. Mas sabe qual que é o lance? É tipo assim, não acontece direto de você tá vendo episódio até da nova geração, vai, que é sua favorita, assim, né? De Deep Space Nine. Uhum. Acho que essas duas são suas favoritas, sim, né? Você assiste um episódio até ruim, mas você fala, ah, não, mas tem qualidades também em tal, né, sei lá, técnicas, dá pra gente olhar por um outro ângulo, a gente começa a se justificar, né, quando a gente gosta não, tanto de uma série. Mas agora eu tenho que falar, outro dia eu fiz uma postagem dessa sobre um episódio que eu assisti de Nova Geração, e eu descrevi isso, que era um episódio ruim, mas era bom. Aí, ó. É ruim, mas tinha uma justificativa. É porque a história é tipo, o problema que eles estavam vivendo ali, o problema que o Picard tinha que resolver, era um problema ridículo. Nem lembro qual era a porcaria de problema. Mas é que a história de fundo, a história humana de fundo, aquela história toda que a Guinan tava ajudando a resolver e tal, era uma história que era tão bacana, entendeu? Que era uma... Você lembra qual era o episódio? Qual era o episódio? Mas eu não me lembro. Ai, sabe que eu sou péssima pra nome de episódio, mas era um episódio em que o LaForge, ele encontrava a engenheira que fez a Enterprise. Ah, não! Putz, a gente conversou isso em off uma vez, eu acho esse episódio excelente, você falou que não gosta, cara. Puta, eu adoro esse episódio. É o Galaxy's Child, o nome desse... Gente, como é que tu lembras o nome desse episódio, sério? Puta, eu sou fã freak de Star Trek, né? Fazer o quê, né? Eu não escolhi, né? Isso eu não escolhi, né? Aconteceu... Pois é, eu não me lembro agora qual é o problema que eles passam lá, mas enfim, eu acho uma resolução péssima, eu acho o problema bobinho, assim, eu acho uma coisa meio bobinha. Mas o problema de fundo, né, que é aquela coisa que o LaForge, ele faz, ele no episódio anterior, no qual ele, entre aspas, conhece a engenheira, ele faz as perguntas que ele quer, né, pra, pro computador. Ah, tá, peraí. Esse aí, olha só. É, esse aí chama-se Booby Trap. É da terceira temporada, a primeira vez que ele faz a simulação holográfica da doutora Leah Brahms, né? Leah Brahms, o nome da doutora, que é não a... Não tenho a menor ideia. Deve ser isso. Vou concordar contigo. É ela mesmo. Oh, você sabe que... Olha só, eu lembro, essa atriz aí, ela já participou do episódio duplo de Deep Space Nine, cara. Ela fazendo uma outra personagem, na verdade, nesse episódio duplo, né? Inclusive... Legal isso. É. A gente revê os personagens em outros personagens, é tipo assim, dá reboot na cabeça. É, meu. E é naquele episódio que a gente comentou muito no Sessão 31 Intercom anterior, que é aquele Paradise Lost e... Ah! Ela é aquela oficial da frota, que eu acho que ela é uma capitã até, que segue as ordens assim, cegamente, e ela tá prestes a levar aquela nave pra confrontar com a Defiant, e ia dar mó merda, lembra? Ela era isso aquela... Isso mesmo, que ela quase matou geral da Defiant, isso mesmo. Isso. Gente! Que memória! Juro que eu não lembrava. Depois você dá uma... Não, mas eu confesso que também marcou muito, porque eu acho ela muito bonita também. Não, mas eu também achei ela muito bonita, mas nunca, eu sou tão péssima pra fisionomia, sou tão péssima fisionomista que eu nunca ia lembrar. Putz, caramba! Então no seu caso, qualquer ator que colocar qualquer maquiagem, você já não vai reconhecer mesmo, né? Não. Porque acontece direto em Star Trek também, eles repetirem atores pra... Ai, que vergonha, não reconheço. Aliás, acho que não precisa nem botar maquiagem, é só trocar a roupa, entendeu? Troca a cor do uniforme, acabou. A minha tipo... é outra. Troca o nome, beleza. Eu acredito. A atriz faz uma, sei lá, uma humana, aí no outro episódio uma bajoriana, você, nossa, completamente diferente. Olha que legal, uma atriz nova. Bem abobada, bem crente. Tô bem desse tipo. Pô, que legal. Bem você... desse tipinho. Esse é o sonho de espectador dos produtores, né, cara? Porque eles podem ficar repetindo e ninguém se importa. Cara, já faz um pacote, entendeu? Contrata o ator, olha só, faz mais barato o teu preço, vou te contratar pra vários episódios. Eu passo um delineador nos seus olhos, ninguém vai nem reparar. Ah, tá ótimo. Vem por aí o negócio. I'm forgiven! É, puta, mas, até... O que a gente tava falando mesmo, cara? Era... A gente tava falando que o... Ah, não, peraí. Que até episódio tudo... bom é ruim e tal. Ah, sim. Esse tipo de pessoa sem senso crítico. Mas o que eu queria dizer é assim, quando você chegar nesse ponto de que mesmo quando é ruim é bom, que chega no... Foi hardcore. É, o hardcore, só que, lógico, é um exagero, né? A gente sempre... Aliás, um dos exercícios mais legais quando a gente vê, assim, que é do fã, é a gente ficar realmente apontando, ver o que tá errado, né? Enfim, pra não ser enganado por esses escritores, né, cara? Por esses JJ, yeah. É, por exemplo, né? Por exemplo. A outra tem que botar o dedo. Eu não queria citar nomes tão evidentes, né? Mas já que trouxe... Não, melhor não, senão vai... Meu, isso aqui vai... Se a gente começar a falar disso de novo, né? Não, já falamos sobre isso. Não tô... Veja bem, eu não estou dizendo que o assunto acabou, mas é que hoje... Deixa só pro, hoje. Deixa pro próximo podcast mais, né? Que for mais... Beleza. É. The line must be drawn here! Mas enfim, voltando, né? É, mas é isso aí, Roberto. Pra hoje você vai comentar um episódio de Enterprise, né? É o que tem pra hoje pra você. Ah, beleza, acho bom, gostei. Esse foi um episódio legal. Esse é um episódio que eu encontrei várias coisas bacanas, assim. Eu gostei desse episódio. Legal. My brothers and sisters of the continuum have taken me back. I'm immortal again! Omnipotent again! Então, Roberta, sendo assim, já que você está aqui, né? Vou te pedir um favor, né? Por favor, gostaria que você lesse pra gente aí a sinopse do episódio de hoje, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Engage. It's been a long road. A tripulação da Enterprise está instalando um amplificador subespacial quando uma nave não identificada sai de dobra muito próximo a eles. Após uma tentativa de contato mal sucedida, a misteriosa nave desaparece tão repentinamente quanto apareceu. Contudo, a mesma nave retorna mais tarde e dessa vez é muito mais hostil, atacando tripulantes e danificando severamente a Enterprise. O Capitão Archer, cansado de ficar constantemente à mercê de naves alienígenas hostis, ordena que retornem ao nosso sistema solar no intuito de instalar armas adequadas para poderem se defender de eventuais ataques futuros. No entanto, Reed e Tucker pensam que podem executar a mesma tarefa com uma equipe técnica da nave e acabam iniciando o trabalho de instalação de canhões de fase. Enquanto isso, a Alferes Host deve descobrir a comida favorita de Reed, pois Archer quer surpreendê-lo no dia de seu aniversário, que está por vir. Legal, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Imagina. Ah, antes de a gente partir pra análise do episódio, né, em si, eu só queria passar pros ouvintes que, enfim, pra acompanhar a gente nas redes sociais, tá, que é o tipo de coisa que eu sempre esqueço de falar, mas enfim, a gente tá no Facebook, tá, é só procurar por Sessão 31, eu não vou passar o endereço, pô, é só digitar Sessão 31 na busca lá que você encontra, porra, né, meu? Que mais? Enfim, a gente tem o grupo no Sessão 31, a fanpage, então curtam lá. Tem Twitter? Tem Twitter, é o @secal31, obviamente, né? Sem o C cedilha. E também estamos no Google Plus. Então é só procurar a Sessão 31 lá e adicionem-nos e passem a nos seguir, ok? Então, mais uma vez, Roberta, legal pela sua leitura, valeu e vamos partir para a análise do episódio. Um pouco aí sobre as nossas opiniões de maneira geral em relação ao episódio, né? E, enfim, eu queria saber aí o que você gostaria de trazer aí pra gente só dar essas primeiras pinceladas sobre o episódio aí. Então, uma das coisas que eu gosto de Enterprise em geral é que eu gosto de ver como as tecnologias vão evoluindo na nave, né? Então, assim, eu gosto de ver uma vulcana... Eu acho aquela vulcana muito chata, mas tá. Eu gosto de ver uma vulcana vendo naquele... aquela tecnologia, sabe, bem antiga, que a gente vê depois na original, na série original, que o Spock olha pra ver, tipo, sei lá, se um planeta é habitado ou não, pra ver como é que... de que é feita a atmosfera de um planeta, sabe? Que ele olha, tipo, sim, como se fosse uma lunetinha, uma coisa, sim, assim, que sim, ela é acoplada no console da nave. Sim, sim, puta, nossa, cara, que heresia. Eu esqueci agora qual que é o nome dessa tecnologia, mas enfim, ele fica olhando... É muito tosco, o bagulho. E o pior, né, é muito desconfortável, porque ele é obrigado a ficar em pé olhando pra aquela merda, né, cara? Isso! Please do not address this unit in that manner. Não faz nenhum sentido. Ninguém faria aquilo, ninguém projetaria um bagulho daqueles. Mas como já tava na original, eles tiveram que botar ali. É mesmo, né, cara? Isso aí é uma referência direta a esse visual da ponte da série clássica, mas realmente, né, cara? Puta que pariu, até parece que ia ser assim, meio desconfortável daquele jeito. E outra, pra que tem que tá olhando, né? Por que tem que tá olhando especificamente os olhos, assim? É um binóculo, por acaso, cara? Sim, é que é interessante como o cara imaginou em 66 como seria o futuro, né? Tipo, era um exercício de futurologia lá na década de 60. Mas você sabe que tirando esse lance aí desse sensor, que eu esqueci o nome agora, uma parada interessante é que até hoje eu vejo muita gente assim da Marinha, eu ouço falar e vejo aí entrevistas da Marinha, da Aeronáutica e mesmo da NASA, eles elogiam a configuração da ponte, assim, aquela coisa de ser o capitão no centro e as estações circulares e na frente os pilotos. Assim, eles acham que é uma disposição muito lógica, né? E essa opinião dessa galera. É lógico, os detalhes, né? Já entra, por exemplo, nesse aparelho, aí já são detalhes, e nisso é claro que ficou antiquado. Na série clássica, por exemplo, tinha aquelas fitas, né? Parecem disquetes que eles ficam alterando pra cá e pra lá, né? E, enfim, nesse ponto, no caso da Enterprise, é legal que eles já fizeram uma mescla desse lance da série clássica com o visual de submarino mesmo, né? De ponte de submarino. Então tem pra ficar mais lógico e até mais próximo da gente, assim, e também do espectador, que no caso quando a série passou em 2001 a 2005 ele não estranhasse tanto o visual, né, porque o da série clássica fica com uma cara antiquada já, né, agora eles fizeram uma mescla legal entre a série clássica e a tecnologia atual, que é esse visual de submarino, né, então tipo ficou, eu considero muito coerente a parte de design de produção da série Enterprise, assim, cara, eu acho bem legal. Eu achei muito legal também, porque pra mim faz sentido que não seja mais, mais tecnológico no sentido assim, da tecnologia da Enterprise, por exemplo, da nave ela ser mais incrível do que a Enterprise era na série clássica, entendeu? Mas não faria sentido que o visual da série fosse mais tosco, então eu concordo inteiramente contigo, né, nesse sentido, assim. Eu acho que eles foram muito felizes, né, nas escolhas estéticas, assim, acho que foi muito, muito bem feito isso. Sim, então, sim. Eu gostei muito dessa referência, assim, mas é claro que ninguém faria um negócio desse, assim, tipo assim, pô, vamos acabar com a coluna do cara que vai ter que olhar? Vamos acabar, vamos fazer isso de sacanagem, legal. Eu lembro quando tava pra estrear Enterprise, né, e uma das primeiras entrevistas que eu li foi com o Herman Zimmerman, que é o designer de produção, enfim, tudo relacionado a visual, estética do design de sets, de, enfim, aparelhos, em tudo, né, ele cuida dessa parte aí. E aí ele falando sobre, por exemplo, que o comunicador da Enterprise, dos tripulantes da NX-01, é menor do que o da época da série clássica, né? Isso não tem como você explicar logicamente, né? Mas o que ele falou? Ele falou o seguinte: meu, mas na boa, se eu pegar um celular, o meu celular, ele é menor do que ambos, entendeu? Então, a gente tentou fazer um meio termo, alguma coisa que não fosse tão estranha pra quem já tem um celular, sabe? E vai achar escroto se for muito grande que nem o da série clássica, entende? Então, algumas coisas eles fizeram concessões, mas foram, cara, no geral funcionou muito bem essa ponte, né? Sim. Eu digo assim, essa transição, vamos dizer assim, da 100 anos antes, tem lá o Capitão Archer, aquela tecnologia, aquele visual, pro visual da série clássica, cara, eu acho que era o melhor que dava pra fazer também, porque a série clássica é bem tosca, né? Então fica bem difícil de você ter uma, ficar coerente em relação a isso, e eu acho que eles fizeram o melhor que dava pra fazer mesmo, cara. Eu acho também, até porque a série, eu até não acho que a série clássica ela chegue a afastar as pessoas por causa do visual. Acho que quem é afastado por causa do visual é um público que, de fato, não é muito público de jornada, né? A escolha de palavras aí. A escolha cuidadosa de palavras. não é bem o público burro. Diplomacia tudo na vida. Ah, tem que ser. Mas enfim, eu acho que os jovens, né, as pessoas mais jovens, elas estão muito acostumadas com essas, com uma coisa muito, com esse visual muito moderno, enfim. Então se fosse se apegar muito àquela coisa, né, até tem uma série, tem uns fanfilmes que são super bem feitinhos, né, são muito bonitinhos os fanfilmes, eles têm uns enredos muito, muito tosquinhos, assim, mas todo o visual é muito bem feito e é bem a cara da clássica, né, então... Tem uma galera, eu acompanho, apesar de eu não sou muito a favor de fanfilme, assim, porque eu acho... porque eu vejo, assim, que o principal de uma... Assim, da série clássica mesmo, é porque os atores te convenciam, cara. Porque pelo visual você ia ser convencido pela história. São os atores que te convencem. E no caso dos fanfilmes, é completamente o oposto. O pior que tem ali não é a produção, são os atores, que eles não são atores, né? Uhum. Então eu acho um contrassenso do caramba, né? A série clássica só convence por causa da atuação, né? Aquela coisa do texto, né? Atuação, texto, posicionamento tal. E é tudo o que não tem nos fanfilmes. Eles têm o visual igual da série clássica, mas não tem o mínimo de qualidade dramática, né? Então é foda isso, né, cara? E na verdade, assim, eu acho que se tivesse um roteiro muito bom, eu acho que eu até levaria de boa, sabe? Mas, tipo assim, quer dizer, a gente tem situações de Shakespeare, sabe? Tanto na série clássica, quanto na nova geração. Mas aí, assim, a gente chega nesses fanfilmes, assim, a gente tem uma coisa muito mais pueril, assim, né? Muito mais simples, né? Então, enfim, todo aquele peso, né, que a gente tinha. Resumindo, o fanfilme é uma merda, cara. Foda-se. Coitadinhos, eu fico com pena, porque deve ter dado mó trabalho pra fazer o negócio. Eu também fico com pena de alguém que, ao invés de criar uma história original, vai criar um fanfilme. Eu fico com muita pena também. Fanfiction, cara, eu tenho mó pena dessa galera. Fanfiction, fanfilme, cara, é sério. Mas... Eu respeito muito fanfic no sentido assim, ó, tipo assim, vou escrever, entendeu? Sei lá, por exemplo, essa galera que escreve, que expande o universo, sabe? Escrevendo, por exemplo, ou fazendo quadrinho, entendeu? Pô, tem uma galera que começa a fazer filme fazendo fanfic. maneiro. Ah, sim, não, aí é legal, aí é legal. Mas é aquela galera que passa o resto da vida fazendo só fanfilme e fanfiction. É foda, né, cara? É, é foda. É, isso sim. E esses caras desses fanfilmes, normalmente, sei lá, 80%, sei lá, é isso, é fazer fanfilme, o objetivo é isso. Né? Mas enfim, cada um faz o que quer, dane-se, vamos voltar pro... ficar julgando os outros aqui não vai dar, né? Que a gente tava falando mesmo? Então você tava dizendo, né, que, enfim, sua opinião em relação ao episódio, de maneira geral. Tem umas coisas que eu achei muito bonitinhas, assim, do episódio. Uma delas é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eles estão lá falando sobre. No primeiro contato, né? Ou no primeiro não contato. Contato que eles tentam ter. E aí os caras foram embora, eles estão lá reunidos e tal. E daqui a pouco o Archer diz assim: pô, o que aconteceu, né? Será que eu falei alguma coisa de errado? E aí, a T'Pol diz alguma coisa, tipo assim, vai ver que eles nos acharam interessantes. E aí, eu não me lembro qual deles, eu acho que é o Tucker, ou o Reed, eu não me lembro. Alguém diz assim, nós? Não? Ah. Os interessantes? Eu achei sensacional aquilo. Quem é irônico assim é o Reed, né? O Reed, ele que falou isso aí, né? E ele tem aquele sotaque britânico, né? Us, uninteresting, né? Ele fala de um jeito pedante, é legal. Isso mesmo. Tá, tipo, se colocando no nosso lugar, entendeu? Não, olha aqui, sabe aquele pontinho azul naquele cantinho da galáxia? É nós. Mas, puta, então, nossa, é muito legal, quer dizer, eu concordo com você, isso é um ponto forte, assim, do episódio, essa noção de pequenez, né, da gente querer explorar o espaço, enfim, quem somos nós, né, cara, eu achei bem legal. Particularmente, eu também. É um episódio que eu gosto bastante, né? É um episódio que. Ele, inclusive, ele tem umas coisas interessantes sobre. Até em relação à cronologia. É a primeira vez que eles instalam lá os canhões de fase, né? Que é uma tecnologia precursora dos phasers da nave, que ainda não vai existir na série Enterprise e tal, né? Apesar que Enterprise eu acho um pouco desonesto, né? Porque é a mesma coisa, só que não é, né? Tipo, visualmente é a mesma coisa, o resultado é o mesmo, destrói do mesmo jeito. Mas não se chama phaser, é canhão de fase. Então, nesse ponto, a Enterprise ela quer ser usada, mas ao mesmo tempo, assim, ser diferente, mas acaba sendo às vezes meio igual mesmo, né? Então, mas o que é legal, por exemplo, nesse episódio, na minha opinião, é que é uma coisa que é uma das forças da série, é essa parada de que eles não têm todas as tecnologias bem desenvolvidas, eles estão começando a usar, então tudo é meio experimental, né? Então, é legal ver eles com essa pegada sempre meio indefesos, né, cara? Uhum. Então, nesse episódio, é legal que eles tratam dessa questão de uma forma séria, no sentido de eles pararem e falarem sobre isso. Por exemplo, o Archer, né? Ele fala, pô, eu acho que a gente deveria ter feito, sei lá, deveria ter saído mais pronto, assim, lá da Terra, né? Da doca espacial. A gente precisa estar mais, sabe, tipo, preparado. Então, foi legal isso, assim, nesse episódio, né? É, também gostei muito. E aquela questão, né? Tipo assim, quando os caras foram pra Lua, né? Eles estavam sentados em um caminhão de hidrogênio. Não, de nitrogênio. E ninguém disse assim, pô, acho que eu não vou. Acho que é muito perigoso. Acho que eu vou ficar por aqui. Se a gente voltar um pouco mais na história, ninguém teria atravessado o mar, né? Se fosse, nossa, assim. Isso é legal, né? Porque diz muito sobre a gente tende a ficar muito cauteloso e com coisas que a gente fica sabendo que no passado as pessoas estavam nem aí, né? Tipo, isso tem muito a ver mesmo com o que acontece no nosso dia a dia, às vezes sobre qualquer coisa, né? Antigamente não se tinha um cuidado com, sei lá, com higiene como se tem hoje, com tudo, né? Sim. A gente tende a ficar cauteloso demais, às vezes. Outra coisa que, isso que você falou é legal, outro ponto forte do episódio são esses diálogos que falam sobre o risco, né? De você tomar a coragem, né? E uma coisa que é interessante, né? O episódio, ele tem essa coisa, tipo, da coragem da raça humana, né? Que, uhum, que é uma das paradas que são, assim, uma das forças e uma das características de Star Trek, tipo, só Star Trek, assim, parece que é difícil você ver em outras franquias esse enaltecimento da coragem do espírito humano e tal. Então, é uma das coisas que particularmente me atrai pra Star Trek, diferentemente de outras franquias que não lidam com isso ou não tanto quanto, assim. Então, acho legal isso mesmo. Nesse episódio é bem... É um episódio que o Gene Roddenberry ficar orgulhoso, sabe? Eu acho assim que ele ia falar, porra, legal, cara, legal. É, então... verdade, porque eles... fica muito, muito, muito patente essa necessidade, essa coisa da exploração, né? E, mas o que tu estava falando dessa de hoje, de atualmente a gente ter esses cuidados todos, essa coisa, tipo assim, outro dia eu estava vendo uma ilustração na internet, viu essas besteiras, né? E aí eram duas pessoas falando, né? Uma falando com a outra, tipo assim, I miss the times when when children's play used to kill. Tipo assim, eu sinto falta do tempo quando os brinquedos das crianças podiam matar as crianças. Mas, tipo assim, agora todos os brinquedos são, tipo assim, ah, pra criança de tantos a tantos anos, tipo, porque as pecinhas não podem ser engolidas, não sei o que, tá tudo insosso, inodoro, insípido. É, o meu tio, ele explodiu a mão dele com bombinha, cara, ele não tem uma mão esquerda. Assim. Nossa, eu não ia sentir sério? Falta disso, não. Então, o meu tio, acho que ele não ia rir dessa piada, não. Aí, desse meme. Acho que não. É sério, cara, é foda. Pois é, mas na verdade, assim, sabe, se a gente for ver o número de casos de pessoas que têm alergias e doenças autoimune, atualmente é muito maior. Porque na verdade a gente é tão... limpinho. Tipo, o sim, leite sim. É todo limpinho. É limpinho no sentido de que ele passa por processos, né? Enfim, passa por tantos processos. Quer dizer, é tudo tão, tão sem bactérias, tão sem não sei o quê. Que as crianças, elas já não são mais expostas ao tipo de... O organismo, ele não tem mais que se defender, né? Do número de bactérias, sim. Do número de organismos que elas tinham que se defender antigamente. Então, o organismo acaba arranjando uma forma de se defender, tipo assim, de amendoim. Então, já tem escolas, por exemplo, nos Estados Unidos, que são áreas livres de amendoim, de tantas crianças com alergia a amendoim que tem nos Estados Unidos. É um negócio muito, muito, muito, muito impressionante isso. Mas é isso que você está falando, sabe? Tipo, quando os exploradores saíram por aí para navegar, entendeu? Se os caras tivessem parado pra pensar, pô, a taxa de sucesso vai ser de 50%, ninguém teria saído de casa, sabe? Então, esse é um lance que eu gosto muito nesse episódio, assim, né? O que é legal é que tinha que ser o Capitão Archer pra parar, pra ter esse momento de, sabe, de ficar preocupado com a segurança daqueles que ele tá comandando, sim. Entendeu? Porque isso aí isso remete a, sabe, tem uma cena muito específica no The Cage, no primeiro piloto, primeiro piloto, lá com o Capitão Pike, né, e tal, em que ele quando ele tá, tipo, não sei se você se lembra, que ele tá conversando com o médico da nave, o Dr. Boyce, né, ele tá lá nos aposentos dele e ele fala que é difícil tomar decisões que afetam vidas e o caramba, que, sabe, ele tem uma tripulação pra cuidar, e na primeira temporada da série clássica, já quando já é o Kirk, tem momentos que ele também conversando com o McCoy, ele pondera, ele tem essa coisa da insegurança de, puta, tantas decisões pra tomar e tal. Então, é legal que na Enterprise, que não tinha tido isso até o momento, né, esse é o 11º episódio a ser produzido, apesar de ser o 12º a ser exibido, mas enfim, é mais ou menos a metade da temporada, a primeira temporada, não tinha tido ainda essas ponderações do Archer. E era importante que tivesse, porque o Archer, ele já tava meio que pendendo pra ficar um cara meio relapso, né, porque ele vai tomando umas, vai tomando umas atitudes às vezes muito impulsivas, né, de não se preocupar com o perigo em vários episódios até aqui, né, nesse momento da série. E aí teve, né, o legal do Silent Enemy é que também marca isso, assim, do Archer ponderar um pouco mais, ficar mais responsável. E aí é bacana, né, quando, que nem você falou, quando o Trip vai lá e fala, não, mas a gente tem que se arriscar também, não é assim. Então, cara, eu achei um momento muito legal de personagem e de conceitualização da série dos personagens, assim, cara, achei que ficou, isso, essa cena, inclusive, talvez seja a melhor, não sei, eu considero uma das melhores do episódio, porque ela tem esse peso, assim, né? Não, eu concordo contigo nessa questão de conceitualização da série, porque, inclusive, nessa função, assim, ó, de depois o Tucker ir lá e revisar o que ele... a ordem dele pro Reed e rever toda a estrutura com o Reed, isso... Essa questão da conceitualização da série que tu falaste, pra mim é super importante, porque ela vai reverberando na série toda. Quer dizer, se a gente pensar de forma reversa, né? Em vários outros episódios, a gente vê isso, né? Quer dizer, os caras tomando algumas atitudes que poderiam ser perigosas, Mas aí é aquela história que o Q, ele fala em algum episódio, né? Tipo assim, it's not safe na nova geração, né? Mas é tipo assim, it's not safe out there, and if you don't want... Não, quer dizer, não é seguro, aqui fora não é seguro, e se tu não tá disposto a ver alguns narizes sangrando, tu devia ter ficado em casa, né? Alguma coisa desse tipo, assim, que o Picard tava reclamando com ele que algumas pessoas tinham morrido, sei lá, por causa de uma brincadeirinha do Q em algum episódio. Esse aí é o Q, esse episódio aí é o Q Who, é o episódio em que a gente é introduzido aos Borgs pela primeira vez, né? Foi, né? Esse? Não me lembro agora. Eu me lembro dessa frase que eu achei genial, assim. Porque o Picard reclama, pô, a custo de tantas pessoas morrerem, o Picard fala assim, tipo, eu sei que era importante a gente reconhecer que tem perigos que a gente não tem noção de como combater, porque ele tinha apresentado os Borgs pro Picard, né? E foi foda, porque eles começaram a correr com a nave, e os Borgs iam alcançando, porque eles têm aquela transdobra que é mais rápida e tal. Aí no último momento o Picard fala: "Yes, I need you." Lembra quando ele fala isso? Então, aí nesse momento que o estala os dedos, eles voltam pro quadrante alfa. Aí o Picard fala: "Pô, não sei quem informa pra ele, capitão, tantas mortes, não sei se foi 18, sei lá." Aí o Picard reclama, que é o que você falou. Aí o Kill fala isso: "Se você não tá preparado, então, porque, né? Então fica em casa dormindo, né?" Então, eu acho interessante isso daí, porque, por exemplo, uma coisa que assistindo as outras séries de Star Trek, né, antes de ver Enterprise, eu sempre pensava que, porra, eles nunca encontram alguma coisa realmente que desafia eles ao ponto de não ter uma solução. Tem um episódio da nova geração que isso acontece, que é aquele Clues, que tem uma raça xenofóbica que não quer ter contato de maneira nenhuma, senão, se tiver contato, eles vão destruir a nave. Aí tem todo um plot de como eles fazem pra conseguir não ter o contato com essa nave. O episódio é muito legal também, né? Eles acabam fazendo um esquema lá de apagar a memória de todo mundo, só o Data sabe da verdade. Ai, excepcional aquele episódio. Genial. Bem legal mesmo. E eu gosto de... Então, o que eu queria comentar? Por que eu trouxe esse episódio? Porque ele é um episódio que lida com uma raça alienígena que, cara, que não há como dialogar, não há como você fazer nada, você só tem que rabo entre as pernas e ir embora. E nesse aspecto é o que eu gosto muito do Silent Enemy. É desafiador no sentido de, esquece, cara, não tem contato, não tem nada. Tchau. Ou então você vai ser destruído, né? Então, esse aspecto desse episódio é uma coisa que, se for parar pra pensar, foi pouco desenvolvida na franquia inteira. São pouquíssimos exemplos onde você tem realmente essa coisa de esquece, não dá, volta pra casa. Entende? Mas, na verdade, eu acho que na Enterprise, na série Enterprise, como tu tava falando antes sobre, sobre a forma como a tripulação, ela tá à mercê do que tá no entorno dela. Justamente pela forma apressada, como eles saíram, enfim, essa função toda, eu acho que eles estão muito à mercê, e eles vão conseguindo se livrar da situação, das situações todas que aparecem, pelos insights, enfim, e nisso eu acho que é muito, que respeita muito a franquia, né, que é sempre pelo brilho intelectual, digamos assim, né, dos capitães, que eles conseguem se livrar. E isso se perde um pouco na terceira temporada, quando começa a ficar apelativo lá, aquela questão da guerra Zindi, né, que acaba virando uma temporada inteira que eles estão atrás de vingança, é mais ou menos a era Bush em Star Trek, você sabe, aquela coisa de vamos lá atrás dele que eles atacaram a Terra, vamos destruí-los, né? Então ali se perde bastante. Essa é uma temporada que perde-se muito a ideia de Star Trek ali, né? Mas é como você falou, no geral, Enterprise também, assim como nas outras séries, é essa coisa do capitão cerebralmente e pesando sempre a ética e tal pra poder resolver as questões, né? É interessante isso. Eu acho que a Enterprise, ela tem essa... E justamente por não ter armas, né? Então... Vamos ter que se virar com o que a gente tem, galera. Só que aquele negócio, né? Agora, só pra concluir essa questão, assim, sobre... falar sobre o episódio aqui, nessa introdução, é que no final do episódio, a solução, ela acaba... eles dão muita sorte, né? Primeiro, eles dão muita sorte que passam-se 2 dias desde o último ataque, deu tempo deles consertarem o motor de dobra, deu tempo de construir... Enfim, deixar os canhões de fase no ponto, e eles deram muita sorte também desses canhões, mesmo estando com aquela oscilação que dá um poder 10 vezes maior, mesmo assim aquilo ali surtiu um efeito forte na nave. Poderia não ter surtido nada mesmo assim. Aí eles estariam fodidos mesmo, sim, né? Só que aí também a série ia acabar, né? Destruir tudo, aí fodeu, né? Mas é aí que tá, cara. É, eu só não acho esse episódio perfeito por causa dessas soluções fáceis. Mas, ao mesmo tempo, como que você vai... Por isso que eu acho que isso seria um plot, às vezes, pra um filme, sabe? Uma coisa em que dá uma merda foda, destruiu, acabou, fudeu. Já era, entendeu? Então, eu acho que é bem desafiador pra um roteirista escrever uma história dessa pra Star Trek, por exemplo, né? Aonde você, no final, deixa que, meu, esquece, a gente vai morrer, ou sei lá, melhor ir embora. Sei lá, é sempre desafiador você escrever algo que fique dentro do conceito principal de Star Trek e ao mesmo tempo tenha essa coisa do desconhecido ameaçador, sabe? Aquele desconhecido que você não tem como dialogar. Eu acho do caralho quando os roteiristas fazem episódios assim. É lógico que é tão difícil de escrever episódios assim que a prova que a gente tem de que é difícil mesmo é que tem pouquíssimos que se arriscam nessa praia aí, entendeu? Pra sair com episódios satisfatórios, não sei, né? Então, esse episódio tem a premissa muito boa, assim. A execução no final, lógico, acaba ficando meio que aquele negócio de resolver com o Tecnobabble também, tem um pouquinho, né? Então, fica meio lugar comum ali na resolução. É legal, acho que o episódio inteiro é um episódio legal, tem um bom desenvolvimento de personagem. Outra coisa interessante que vale a pena mencionar é porque o Reed nunca tinha, assim, é o 11º episódio produzido, então eles não tinham desenvolvido o personagem ainda, ele não tinha nada, né? Assim, a não ser a personalidade dele irônica, sarcástica e tal, você não tinha um background dele. E é legal num momento no episódio quando o Archer fala pro Tucker, dizendo, pô, a gente não sabe nada sobre esse cara, não é? Parece que é os roteiristas falando, a gente não sabe nada sobre esse cara, não é? É verdade, eu não tinha pensado pra esse lado. Ah, e falando sobre a parte, enfim, quem concebeu o episódio, né, o escritor, né, o roteirista é o André Bormanis, né, o André Bormanis, ele começou na franquia Star Trek na 7ª temporada da Nova Geração, olha só, né, e ele começou, não como roteirista nem nada, ele começou como consultor científico, ele era o consultor científico da série, né, aí ele passou a ser na 7ª temporada, aí Deep Space Nine inteira, Voyager inteira e Enterprise inteira, né, a partir de Voyager ele começou a escrever episódios mesmo, virou roteirista, né, escreveu vários episódios em Voyager e depois também em Enterprise, aí, terminando esse run do Rick Berman, enfim, ele tava lá o tempo todo desde o final desde a 7ª temporada de Nova Geração. Agora, o que eu queria comentar que eu acho engraçado é que ele começa como consultor científico, mas, cara, tem tanto episódio em que, assim, principalmente na 7ª temporada da Nova Geração, que tem uns furos científicos absurdos. Meu, na 7ª temporada da Nova Geração tem tanto episódio ruim de furo científico escroto, e esse cara, meu, como pode? O cara é consultor científico e qual é que é? O cara, não sei, será que ele não tinha poder de veto? Qual é que é? Será que ele parou de trabalhar? Eu só não quero mais fazer esse negócio. Meu, você lembra de um episódio, cara, que acontece uma merda na Nova Geração. Acontece uma merda lá que eles começam o pessoal da... Não, a nave inteira, todo mundo começa a evoluir, tipo, a estado primitivo. O Riker vira um monstro, parece um macaco. Não sei quem vira, tipo, como se fosse uma aranha. Você lembra disso? Não. Que é meio trash movie, assim. É bem episódio trash mesmo, cara. Que eles viram monstros, né? Porque dá uma merda lá no DNA que ele tá evoluindo. Meu, o negócio não tem base científica nenhuma. Cara, e já era durante a época em que o André Bormann estava, entendeu? Nossa, que loucura! O que aconteceu? Tipo, não. Esse episódio, ele chama Genesis, né? Genesis. Sim. E, enfim, é um dos muitos da 7ª temporada que são furados completamente. It's a fake. Mas, em contrapartida, vale citar também que ele escreveu muitos episódios bons, né? E, assim como que nem a gente tá falando aqui do Silent Enemy, tem outros também que vale a pena mencionar. Então é o seguinte, ele escreveu episódios bem legais pra Enterprise, sei lá, posso citar, por exemplo, The Communicator, que é bem legal, Awakening, né, que é o segundo da trilogia Vulcana, que é foda. Ah, o Terra Prime também é dele. Terra Prime, ele escreveu junto com a Judith e o Garfield Reeves Stevens, né, o casal Reeves Stevens, né. Então, assim, o cara é bom, só que ele vacila direto, né? Esse é aquela história que a gente sempre fala, né? Quem faz muito acaba fazendo porcarias, né? Sai umas paradas que às vezes você questiona. Tem um episódio muito legal da Voyager que chama Demon, né? Que, puta, é um episódio que eu acho foda, só que ele é bem furado no roteiro, mas, cara, é muito... Eu particularmente acho muito foda, assim, eu gosto pra caralho. Ele tem até uma sequência muito boa, cara. Então, é concepção dele, pelo que eu tô vendo, a história, né? Mesmo é dele, né? Então, quer dizer, ele tem suas... O André Bormanis tem várias qualidades, né? Ele também era... Ah, uma coisa que eu tô vendo aqui que eu tinha esquecido. Ele era editor de histórias. E é isso, cara. Ah. É, outra coisa interessante pra comentar aqui é que o diretor desse episódio é o Winrich Kolb, né? E é legal falar do Winrich Kolb porque ele é um veterano de Star Trek, assim, ele toda, vamos dizer assim, que toda a Star Trek da TV da fase moderna, né, que começa na nova geração até o final de Enterprise, ele participou de todas essas séries, quer dizer, ele dirigiu muitos episódios de TNG, muitos episódios de DS9, muitos episódios de Voyager, só que de Enterprise ele só dirigiu justamente esse, o Silent Enemy, né? É o único episódio de Enterprise que ele dirigiu, e esse episódio marca a saída dele da franquia, quer dizer, foi o último trabalho dele para Star Trek. Então, tem essa, o Silent Enemy tem essa curiosidade aí também. Na nova geração ele dirigiu muitos episódios, né, cara? Nova geração ele dirigiu 16 episódios, DS9 ele dirigiu 13 e Voyager 18. E aí Enterprise um só, que é esse, né? Um cara que sempre teve bem presente, né? Desde da metade da primeira temporada da nova geração, ele ficou na franquia. E triste é que ele morreu há 2 anos atrás, em 2012, né? Olha. Eu até comentei isso quando a gente fez o podcast do Dine on Self da nova geração, que foi o primeiro podcast que eu fiz até da nova geração, que foi, naquela época, ele tinha morrido, tipo, uns 2 meses antes, assim, cara. E é uma pena, né? O cara morreu com 71 anos, né? Não era tão novo, mas, enfim, talento que se foi. E ele ficou trabalhando até com outras... Ele chegou a trabalhar em outras séries? Além de Jornada? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele trabalhou, cara, pelo que eu tô vendo aqui, ele trabalhou em alguma série, sim, cara. Outros trabalhos dele incluem créditos na série Voyagers. Nossa, você lembra de Voyagers? Não assisti. Meu, era uma série de viagem no tempo dos anos 80, que o cara usava uma bússola, né? E era ele um molequinho viajando no tempo, cara. Era uma série que eu adorava quando era criança. Voyagers. Meu, ele dirigiu episódios de Chips, que era uma série policial, lembra? Que tinha 2 policiais de estrada, assim, que era aquele ator, que eu esqueci o nome agora, cara, que era bem popular no final dos anos 70, não, cara. Não, também não vi agora. Essa. E, mas mais recentemente, vamos dizer, dos últimos 20 anos, fora a nova geração, enfim, as outras séries de Star Trek, ele dirigiu episódios de Millennium, lembra de Millennium? Que era um spin-off de Arquivo X? Olha! Legal! Né? Ele dirigiu Angel, que era spin-off de Buffy, né? Episódios de Angel. Ele dirigiu episódios de Lois and Clark, The Adventures of Superman, né? Você deve se lembrar. Não gosto. Na época eu gostava, mas na época também eu tinha o quê? 12 anos, né? Pois é, na época eu não tinha senso crítico. Mas pensando, looking back, eu não gosto. Olhando em perspectiva, eu não gosto. Então. O super-homem latino, né? Acho que é por Mas, ó, interessante que nos anos 2000 ele dirigiu 24 horas, episódios de 24 horas, e episódios do remake de Twilight Zone, de 2002. Ah, que, né? Bacana. Então, são as informações que eu tô vendo aqui no próprio Memory Alpha, né? Sim. Então, inclusive nesse próprio episódio aqui no Silent Enemy, eu gostei do trabalho dele porque ele soube criar umas cenas meio tensas, né? Naquela parte em que eles estão... que eles estão na nave e tá tudo escuro porque os alienígenas... Sim, que eles invadem, né? Que os alienígenas invadem. Bom, Roberto, então o episódio começa, né, com a Enterprise, eles estão lançando essa, chamado de amplificador subespacial, né, inclusive tem a designação ali de Echo 2, né, então supõe-se que eles lançaram a Echo 1. Inclusive, eu tava vendo aqui, ó, eu não lembrava, mas parece que no episódio Fortunate Son, que é também um dos episódios anteriores aí, foi o episódio em que eles lançaram a Echo 1, mas eu não assisti de novo o Fortunate Son, então eu vou confiar na informação que eu tô vendo aqui no Memory Alpha, né, que costuma estar sempre certo, costuma estar, sim, certo. Também confio. E uma parada legal, cara, que eu tava... Que é mais um daqueles lances de diferenciação da série clássica, por exemplo, ou melhor, da série clássica pra frente e a Enterprise, né? É porque as comunicações subespaciais, que são um pretexto pra poder se comunicar mais rápido que a velocidade da luz em tempo real, né? Aquela coisa, né? Na época da Enterprise, eles não têm como fazer isso da nave direto pra onde, com quem eles querem falar. Então eles têm que ter esses amplificadores, né? Pra poder servir como intermédio pra aí sim conseguir essa comunicação. Então é legal, né, esse lance da tecnologia ser mais primitivo em relação às séries subsequentes, né? Então é uma parada. É verdade. Uma parada que rola aqui. E quando é que foi. Eu não sabia que era essa tecnologia que se utilizava pra justificar. E mesmo assim, tem alguns lugares no espaço onde eles estão que demora mais pra chegar, né? Sim, sim. De vez em quando a gente vê. E como é que. Quando acontece essa melhoria na tecnologia? Então, não existe um episódio em que isso é mostrado, né? O que a gente sabe é que desde a época da série clássica mesmo, um dos conceitos que eles criaram foi o subespaço, né? Que, aliás, foi um conceito muito interessante porque é um bom pretexto para existir um espaço dentro do espaço onde a velocidade e a comunicação é mais rápido. Tanto é que a teoria da dobra espacial é mais ou menos assim, é aberta uma bolha dentro do subespaço onde a nave vai se deslocando por dentro dela, entendeu? Uhum. Então, tendo isso em mente, então foi um pretexto para você ter não apenas a velocidade dentro do subespaço, que é a dobra, mas também comunicação e qualquer... Meu, inclusive chega ao ponto de alguns episódios absurdos que tem até seres vivos dentro da... Lembra? Na nova geração tem seres que vivem dentro do subespaço, tem umas paradas assim também, né? Então, tem. Inclusive aqueles seres que conseguem viver por muito tempo dentro... Aliás, não é nem só no subespaço... Não sei se encaixa nesse mesmo conceito. Mas é dentro daquele tempo ou espaço, enfim, não sei como é que se diria isso. É, do teleporte. É daquele tempo que o cara tá sendo teleportado. Não sei se seria o mesmo conceito. Como não, é que. Não, não, não. O lance do teleporte, não. Não, não há relação subespacial com o teleporte. Não. Ah, tá. Pelo que. Não, não. É, como o que é que já... é aquele lance do teleporte, do streaming, do teleporte? Não, o que é aquilo? Bom, o que eu lembro é o seguinte, ó. O teleporte, isso só foi mais bem explicado a partir da nova geração, né? Existe. É, quando é feito o movimento de, vamos supor, desintegrar, né? Então você tem a desintegração, né? Aí todas as partículas ficam armazenadas num buffer, né? E aí depois. Aí é o que dá... Puta, aí abre um espaço pra umas conversas bem legais, né? Porque o foda é pensar, se ele fica num buffer, então você pode criar cópias e mais cópias se você quisesse, né? Mas nunca é discutido isso, né? Mas é uma parada que é interessante pensar, né? Porque daí você poderia realmente fazer isso, né? Então, mas o teleporte, ele não é necessariamente ligado ao subespaço. Houve episódios em que houve anomalias subespaciais que alteraram o teleporte, aí é desculpa também pra você fazer o que você quiser. Sei lá, você pode... Enfim. Mas, voltando à questão aqui no caso de comunicação, então como é que funciona? Normalmente, nas séries a partir da série clássica, né? Então você faz essa comunicação subespacial, que é, como eu falei, uma desculpa pra você... Porque, pelas leis da física real, você não tem como se comunicar em tempo real, não é verdade? Com... Sim. Os caras estão no quadrante, sei lá, na borda do quadrante alfa, vai se comunicar com a Terra. Como? Em tempo real. Então, foi criado a ideia do... Daqui até o Sol levaria 8 minutos. Então... E daqui até o Sol é ali. Digamos assim. Pelas leis relativas, obviamente, é impossível. Então, houve essa... Enfim, foi criado aí o conceito de subespaço, né? Que é só um problema, na minha opinião, quando eles abusam disso, que nem eu falei, quando eles... Nossa, tem várias viagens de subespaço, assim, viajeiras de roteiro com subespaço, cara. Isso, aliás, dá um tema pra um podcast. Um dia eu vou fazer um som sobre... Mas, enfim, o legal nesse episódio aqui, então, é que eles usam, né, esses amplificadores, esses aparelhos que são amplificadores pra poder, enfim... poder fazer a comunicação em tempo real, que no episódio é aquela coisa deles poderem se comunicar com a Terra, com os parentes, amigos, enfim, né? Porque eles são a primeira nave aí para o espaço profundo, né? Então tem esse lance, né? Da Terra. Primeira nave da Terra, né? Enfim. Legal. Echo 2 is away, sir. A clean launch. It's made contact with Echo 1. How long before we get subspace online? I'd like to send a few test transmissions to calibrate amplifiers. An hour. My guess is we have a lot of people on board waiting to call home. Ah, uma coisa que eu ia falar é que eu achei, assistindo hoje em dia, você vê que os efeitos especiais desse amplificador tá bem artificialzinho, né, cara? Você não tem mais. Tá com cara de Babylon 5, assim. Mas não, será que não é uma coisa, tipo assim, vamos ver se essa série vai dar certo? Tipo, uma coisa meio primeira temporada de Doctor Who. Olha só, vamos ver se vai dar certo. Se der, a gente melhora. Não, mas melhora o budget de vocês na segunda temporada. É que é foda, né, cara? É que a Enterprise é a primeira série de Star Trek em que todos os efeitos são digitais, praticamente, né? Tudo bem que isso começou em Voyager, né? A partir da terceira temporada, praticamente não tem mais nenhuma nave que não seja digital. Tal. Mas era uma tecnologia em avanço, né? Então ela não tava... Por exemplo, hoje em dia, imagino que seria... não tava ainda totalmente desenvolvido, sei lá, né? Mas assim, é óbvio que eu tô sendo chato com esse aspecto específico, né? E também outra coisa no episódio, né, que vale a pena falar sobre isso, é que os efeitos especiais dos alienígenas também estão artificiais. Hoje em dia você vê, parece efeito do PlayStation, assim, sei lá, de videogame, né? Os alienígenas são bem toscos, eles são muito toscos mesmo. Mas o tirando mas esses não tinha dois... sido uma coisa que tinha me chamado a atenção isso. Ah, assista novamente. Você vai ver isso agora. Mas, mas tirando o amplificador e os alienígenas, cara, a Enterprise e a nave dos alienígenas e aquele shuttlecraft, né? Quer dizer, esses efeitos especiais, ou seja, os outros efeitos especiais do episódio estão do caralho, achei do caralho. Meu, quando eles testam o canhão de fase lá naquela lua lá, meu, porra, aquela explosão, cara, eu achei, cara, ficou nível cinematográfico, achei do caralho mesmo. Mas é o lance do amplificador e dos alienígenas que ficou fraco, né, eu achei. Pois é, não tinha... Bom, enfim, a mim não tinha chamado atenção, mas de fato, os alienígenas em si, eu achei eles bem... bem tosquinhos, assim, achei uma coisa bem... Achei os alienígenas... O tipo de alienígena, sabe, tipo assim... Como é que eu vou dizer? O design do alienígena é o alienígena típico, sabe? Tipo assim, aquela coisa verde, alta, sabe? Ah, mas eu achei legal sim, cara. Eu ia elogiar isso, na verdade. Você tá metendo pau, mas eu ia elogiar. Eu gostei muito do design dos alienígenas, até porque, se você for reparar depois, né... que quando eles estão em pé, aquela hora que o Arthur tá atirando com o phaser, né, num deles, você repara que tem tipo um campo que envolve, por exemplo, do pescoço até o final da cabeça dele, que parece que é como se fosse um campo de força, mas assim, parece que, não sei se é pra respirar e tal, achei que foi até original essa parada. E o rosto deles é bem insetoide, sei lá, né, meu? Então, por mais que eles são bípedes, né, eu achei que ficou legal também quando eles, pra mim, eles são bem alienígenas, assim, lógico, eles são bípedes, eles têm membros e tal, mas eu achei bem legal, eu gostei dos aliens, do design, né? Mas o que eu tô dizendo é que, assim, é que eles são muito caricatos, entende? Genérico? Tipo assim. Diz... Oi? Você achou genérico? É, isso, é o alienígena genérico, é isso, tipo assim, coloca ET no Google e tu vai ver aquela imagem, sabe? Pior que eles são meio cinzas mesmo, né? Tipo os grey, né? É isso, sabe? Tipo assim, só falta anteninhas. Se tivesse duas anteninhas ali, ia ser aquela imagem, sabe? Foi isso que eu achei, assim. Mas enfim, fora isso. Legal. Eu não tinha me chamado a atenção pela tosqueira, sabe? Dos efeitos, mas tinha me chamado a atenção pela falta de criatividade. Que eu vi essa criatividade em todas as outras séries, entende? Tipo assim, de não ser um alienígena meio tipificado, assim. De um dedo verde, de pernas longas e com duas anteninhas, entende? Uma coisa tipo assim. E esse aí eu achei meio... Peraí, mas você tá levando em consideração os diversos alienígenas que é só um detalhe na testa e de repente... Você tá levando em consideração isso também ou não? Oi? Você tá levando em consideração também aqueles alienígenas que são... Que aí sim eu acho genérico. Que são, na verdade, pega um ator, bota um coisinho na testa dele... tem vários, assim, que são mais ou menos, né? Eu acho que nesse caso aqui, acabou sendo uma tentativa de fazer uma coisa diferente até. Por isso que eu gostei, assim. Pois é. Aqueles que só colocam uma coisinha na testa, eu também acho meio... de vez em quando aquilo me incomoda, assim. Ah, jura? Mais uma raça humanoide que só tem uma maquiagemzinha tosquinha na testa? Poxa, vamos lá, galera. Ah, mas isso aí eu já falei em outros podcasts que eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, porque o maquiador, né, que é que era o chefe da ala ali de maquiagem e tal, pra fazer essas caracterizações alienígenas, era um cara chamado Michael Westmore, né? Como eu já falei sobre ele outras vezes, eu não vou dar o background dele, mas enfim, o que acontece é que eu já comentei também, é que, meu, às vezes é difícil, os caras tinham que fazer um episódio por semana, e como que vai ser um negócio genial toda semana, sabe? Eu acho, é foda, sim, né? Sim, é verdade, mas é que tipo então... assim, ó, e também tem que o cara, ele não pode gastar um monte de dinheiro, também, sabe? Também, tem uma limitação financeira também. Tem. Mas é uma coisa meio... Mas sim, eu concordo contigo, tipo assim, todos os alienígenas são humanoides? Não, ou sei lá, 90% dos alienígenas não seriam humanoides. Então, de fato. Uma vez eu vi uma entrevista com a Marina Sirtis numa convenção que perguntaram pra ela: mas por que que todo alienígena é humanoide? Por quê? Fizeram tipo uma pergunta bem cínica, assim, mas falando sobre isso. Aí ela falou: não, é só porque nunca apareceu um ator lá que não tivesse dois braços e duas pernas, uma cabeça. Foi só por isso, mas não é por mais nada, não. Entendeu? Mas eu gosto. Tem aquele. Por exemplo, aqueles tolianos. Ah, porra. Quando apareceram os tolianos, eu fiquei parada assim, caramba, that's clever. Sim. That's so clever. É muito bom, sabe, quando eu vejo uma alienígena totalmente... Sim. Diferente, assim. Você já assistiu os tolianos na Enterprise? Eles fizeram a mesma coisa, só que melhoraram pra poder mostrar de outros ângulos e eles se movimentando. Você já viu em Enterprise os tolianos? Eu acho que eu vi, eu não me lembro muito bem, assim, mas eu me lembro de ter visto os tolianos menos toscos. Ah, então talvez eu tenha visto. Sim, porra, meu, ficou do caralho, porque eles são bem insetoides, mas eles não são. Eles têm um visual insetoide, só que eles, ao mesmo tempo, eles parecem que são sólidos. Sei lá, tem uma cabeça. Mentira, eu não vi na Enterprise, eu li sobre os tolianos. Aí eu acho que eu imaginei. Ah, então você tem que ver. Eu li num livro, naquele Gods Above. Gods Above? Que livro é esse? É. Peter David. Puta, peraí, você leu um livro do Peter David de Star Trek? Porque ele escreveu vários, você leu? Eu nunca li nenhum, cara. Que legal. É bem legal esse livro. Putz, e aí, meu, eu acho que eles tratam sobre os tolianos ali, faz um tempo já que eu li esse livro. Caralho, mas que legal. Mas aí tem um lance lá dos tolianos, e aí, enfim, acho que eu fiquei com essa imagem mental dos tolianos, eu tô confundindo, meio que misturei. Mas tem alguns exemplos, assim, de que um detalhezinho fez uma raça alienígena do caralho, vai. Por exemplo, os vulcanos são assim, né? Mas da fase do Michael Westmore, porra, os bajorianos, né, cara? Aquele detalhe sutil no nariz, cara, aquilo já é do caralho. Eu já acho aquilo, meu, não precisa de mais nada, né? Eu acho. É, eu gosto também. Eu gosto, pois quando a gente começou a falar dessas coisas, né, desses alienígenas meio humanoides, eu me lembrei exatamente dos bajorianos, né? Sim, sim. Mas os bajorianos eu gosto. Porra, mas enfim, acho que é porque a gente já tá muito acostumado, né, com essa função dos bajorianos. A gente se acostumou com os bajorianos, a gente se acostumou a gostar dos bajorianos por tudo, né? Agora, tipo, vai lá e surge alguma outra raça humanoide, que aí tem uma coisa lá. Enfim, aí começa a ficar. Mas, falando desse run do Michael Westmore, tem um design, pelo menos dois, que se tornaram extremamente clássicos e fodas pra caralho, que você não tem o que falar. Primeiro é que a criação dele é o visual dos Klingons a partir do The Motion Picture, certo? Acho que não dá pra falar. Aquilo ali é muito clássico, né, cara? E outro, que já é da fase mais moderna, que é dos Cardassianos, né, cara? Os Cardassianos. Caralho! Meu. Muito! Meu, talvez seja o melhor. Eu não sei, cara. Eu considero os Cardassianos visualmente, acho que a coisa mais genial que já fiz. Cara, porque. Puta, cara, aquilo ali eu acho muito foda, cara. É, os Cardassianos são. Aliás, tem um Cardassiano, que é o general aqui. Não é general, é o Doku. Hã? Não, peraí. Não, que não. Toku, gente. Isso aí, meu, você tá no universo errado, hein? Você está no universo errado. Ou melhor, na galáxia errada. Essa galáxia que a gente tá falando aqui não é tão distante que nem essa que você tá falando. Ah, muito bom. Don't you understand? Ai, pessoa. Caramba. Como é que é agora? Gente, é personagem de qual série? É da Deep Space Nine, né? Peraí, vamos lá. Que a Kira tem que levar. Ah, peraí. Go Dukat, né? Dukat. Como não era tão diferente? Então. O Dukat é um personagem que, tipo assim, ele é malvado, ele é terrível. Gente, eu não gosto de personagem malvado. Tipo assim, ó, o cara começa a ser malvado, eu começo a detestar ele, eu começo a achar ele horroroso, Tipo assim, ó, ele ganha minha inimizade na hora, tá? Tipo assim, fez uma coisa malvada, detesto. Mas o Dukat é o Dukat. Tá, enfim. Bueno, adoro o Dukat. Mas... tipo, acho ele lindo. Mas aí outro dia eu vi uma foto dele sem maquiagem. Não, mas peraí, você não lembra no final da Deep Space Nine? Quando ele vira bajoriano, lembra que ele faz uma, tipo uma, os Par Wraiths? Tipo aquelas coisas... Você lembra disso? É o último arco, os últimos 9 episódios, que é genial, da Deep Space Nine, em que aparece ele como bajoriano. Então ele só tá com aquela, no nariz, né? Aquele nariz entrecortado e tal. mas ele tá o ator mesmo. Então ali você vê ele sem o ator mesmo, né? Sim, sim. Então, sim. Você já, só que você não, acho que você não se lembrava, talvez, né? Provavelmente. Não, não. É que, na verdade, agora eu vi uma foto dele de aniversário. E agora, claro, ele tá muito mais velho. Ah, tá. Sem maquiagem. E aí, tipo, sabe, por quê? Olha só, tia. E aí, pensando, olha só, a garota... esse maquiador é genial. Por que que eu vi? Quer dizer que você tinha um crush no... Tinha. Do cara. Isso é novo. Tinha. Isso pra mim é novo. Eu não tinha ouvido essa ainda. Oh, agora uma curiosidade sobre... Esse ator chama-se Mark Alaimo, né? Ele é foda pra caralho. E uma curiosidade do porquê que ele foi contratado pra ser o Ducati... Por causa do pescoço, né? Meu, porque aquela maquiagem dos Kardashians combina com quem tem o pescoço grande. E ele... Meu, ele é... Se fosse pro... Eu também acho que ele é o... Visualmente, ele é o Kardashiano perfeito. É o Kardashiano, né, cara? Ele realmente... É verdade. O papel foi construído pra ele. Ele faz o primeiro Kardashiano, né? Nova geração é outro personagem Kardashiano, que é aquele Gull, que é outro personagem. E aí, eu nunca ia saber que era o mesmo. Olha aí outro que me disse, eu coloco um nome diferente que eu já não sei mais. Pô, mas a voz do cara e o pescoço são mó marcantes, cara. Não, eu não sei. Eu sou. Quando eu quiser. Que é outro personagem. Pronto, pra mim mudou. Quando a pessoa quiser fugir de você, é só ela colocar aquele óculos do Groucho Marx, assim, né? Com o bigode assim, e o nariz. Tipo, sabe? Coloca um chapéu, troca de cabelo, pronto. Não, sou eu. Ah, desculpa. Não, foi mal. Mas você sabe onde é que ele tá? Poxa. Mas tu viras uma pessoa muito parecida contigo, tu me avisa? Não, e tem mais, eu queria falar umas verdades, não conta pra ele não, mas olha, não gosto desse cara. Ai, que péssimo. Vamos voltar pro episódio aqui, eu nem lembro onde a gente parou. Deixa eu pensar. Ah, Echo 2, né? Enfim. Enfim, aí esse começo, né? E aí a gente tem o primeiro ponto de virada, que é o Reed dizendo que uma nave, sei lá que nave, saiu de dobra, né? Então vai de encontro a eles, né, cara? Então, e que a T'Pol nunca viu, não conhece aquela configuração daquela nave, é um negócio que é totalmente novo pra eles, né? E eles não conseguem ler nada na nave. Looks familiar. I don't recognize the configuration. Good. Uma coisa que eu queria comentar sobre o design dessa nave aí, porque, por exemplo, a gente tinha falado dos efeitos especiais, sei lá, aqueles poucos que ficaram ruins, mas, meu, essa nave ficou foda, cara. Ficou muito bonita. Mesmo a textura dela é realista, realmente ela parece sólida, parece que é um modelo que usaram ali pra filmar, né? Então é bem bacana. E uma coisa interessante sobre o design dela é que esse mesmo modelo, né, foi utilizado num episódio da terceira temporada de Enterprise, que é o E-Squared, né? Quadrado, né? E-Squared, em que tem uma raça alienígena que são os Kovalan, né? Que tem todo um porquê no plot lá, que eles acabam atacando a Enterprise, né? Dentro de um corredor subespacial. Então eles usam essa mesma configuração, assim, o mesmo desenho da nave, é mesmo design, assim, de nave para aquele episódio, né? E tem alguma justificativa para ser o mesmo desenho? Ou, tipo assim, eles pegaram a tecnologia dessa mesma raça ou... Coincidência, coincidence. Porra nenhuma, vamos reaproveitar aqui. Ficou bonitona, vamos aproveitar, a galera vai ter esquecido e é isso aí. Deu um trabalho pra fazer e vai aparecer em um episódio só? Que isso, cara, vamos repetir esse negócio aí. Tipo original, tipo série original, assim. Não tem um porquê, porque não é outra raça, sei lá, não, tudo bem que aqui não é dito o nome da raça também, mas enfim, fica assim, né, meu. Isso acontece de vez em quando, né, eu acho que porque também o E-Squared é um episódio que ele é um episódio caro, né, ele tem muita batalha, ele tem muita, sabe, maquiagem, um episódio que exigiu um pouco mais lá na época, né? Então, acho que pelo menos nesse ponto eles quiseram economizar, sabe? Acho que foi um lance assim. Talvez, muitas vezes não é nem por grana, às vezes também é por falta de tempo, sabe? Tempo hábil de produção pra criar uma coisa nova. É, tal. Faz sentido. Então, eu não sei bem porquê, mas dá pra gente especular, né? A questão é que é uma curiosidade, né? Aparece depois o mesmo desenho de nave futuramente. Bom, enfim, aí era legal a gente comentar sobre o lance, né, de que, enfim, ninguém responde, né, o Archer tenta se comunicar inocentemente, né, achando que é só, né, falar meu nome é Jonathan Archer, tal, né, enfim, nada. E eu acho muito engraçado isso, porque ele fala pra várias pessoas, pra várias raças, que de repente tem uma língua que, pra qual nem funciona, né, o comunicador universal... que ela que a host fala, it's far from perfect, né? Então de repente não vai nem funcionar o negócio, mas ele vai lá, fala igual, tenta, e é bem como tu falas, assim, né? Na inocência, né? Como se o cara, tipo assim, e daí? E nessa época aí, né, eles colocam que o tradutor é rudimentar e tal, né? O Reed faz uma leitura, não consegue obter nada, né? Eles não têm informação nenhuma sobre a nave, fica essa incógnita. Quem eles são, quais são as intenções deles, não temos nenhuma informação. E é aí que termina o teaser, né? Do episódio, né? It's been a long road, getting from there to here. Fate of the Heart. É. Música mais mala de toda a história da internet. Jornada. Vamos falar sobre isso então. Eu já conversei com outras pessoas sobre isso. Eu gosto da música, apesar que foi um processo de passar a gostar depois, talvez por insistência. É aquele ponto que o fã começa a gostar até da música. Né? Até da música chata. Até da música piegas o cara passa a gostar. Mas você acha uma merda também, provavelmente. Eu acho uma merda a música. E é engraçado, porque assim, tem. Em geral, eu passo as aberturas. Só que, por exemplo, a abertura da Nova Geração. Ah, ela... é um mantra. Ela é um mantra. Ela é um mantra. É cara. Um mantra. É um mantra. É isso. E aí, tipo assim, aquela música, pra mim, significa a melhor parte do meu dia, sabe? Tipo assim, quando eu posso assistir Jornada, é uma coisa que é tão boa, sabe? Tipo assim, é tão bom eu ter tempo pra assistir um episódio que seja de Jornada, que, tipo assim, 2 minutos, ok, sabe? Porque, assim, em geral eu passo a abertura, porque, cara, 2 minutos, sei lá, sabe? Eu vou poder, né? Eu poderia dormir 2 minutos a mais, eu poderia, sei lá, poderia... lavar louça, sei lá, é o tempo, entendeu? Sei lá, se eu vou assistir 2 episódios, dão 4 minutos, enfim. Em geral, eu passo a abertura. Agora, aquela música de Jornada e aquela fala. Sim, do nossa, Picard, foda. Né, com aquela voz maravilhosa, aquele sotaque incrível do Stuart. Não dá pra passar. Meu. E eu escuto. Tudo, sempre. Você resumiu mais ou menos o sentimento. Eu falei sobre isso no podcast anterior que a gente fez sobre. No sessão 31 anterior sobre Enterprise, que foi sobre o Impulse, né? E eu teve um momento lá que eu fiquei um tempão falando sobre esse lance de aberturas, né? E dizendo, puta, falando sobre esse lance de que eu tava tomando um vinho na hora, cara. Eu comecei a me empolgar, falei, meu, aquilo lá é como se fosse perfeito, cara. Aquilo define Star Trek, aquilo tem todo um porquê de ser foda. A voz do Patrick Stewart, cara, é muito foda mesmo, fala a verdade. A abertura da Nova Geração é foda pra caralho, meu. não tem o que falar, né, meu? E Deep Space Nine foi uma série, é uma série que eu tenho tanto carinho também pela Deep Space Nine, que agora até a música da Deep Space Nine também tá, tipo, tá quase me impedindo de passar. Então, pelo menos uma vez, sabe? Quando eu vou assistir, em geral eu assisto vários episódios, sabe? Tipo, 2, 3. Ah, mas pelo menos um deles eu tenho que escutar música. Então, a Deep Space Nine eu já acho um pouco monótona naquela abertura, cara. Apesar da... Eu também tinha comentado isso, que apesar da quarta temporada eles passaram, deram uma aceleradinha na música, tem mais coisas acontecendo. Mas é legal, claro que é. Foi composta pelo mesmo autor, né? Lá, como que chama? Que é o Jerry Goldsmith, né? O Jerry Goldsmith. Então, é bom, mas... Cara, da Nova Geração não tem o que falar. Aquilo ali é perfeito, cara. Você não tem mais o que fazer além daquilo. Aquilo ali é tipo o topo, cara. Acabou. É. Tem... Sabes que naquele episódio, naquele podcast que a gente gravou com o Carlos Outro, tu perguntaste, ah, o que vocês fariam se vocês fossem fazer uma série e tal? Ah, sim. E aí depois eu fiquei pensando assim, cara, eu faria uma abertura, tipo... Não, isso é certo que não ia faltar na minha série, se eu fosse fazer uma série, certo que não ia faltar uma abertura, tipo Nova Geração. Tipo Nova Geração. É, na verdade, uma nova série tinha que ser outra coisa, tipo Nova Geração mesmo, né? É, uma mistura Nova Geração de Space Nine. To boldly go where no one has gone before. Mas enfim, pulando um pouco a questão de abertura, vamos começar então o episódio aqui de fato, né? I would be happy to, sir. Vamos lá. O primeiro ato começa, né? A gente tem aí essa conversa, né? Que a gente até tinha comentado anteriormente, né? Quer dizer, eles ficam tentando entender o porquê que não vieram falar nada com eles, né? E aí tem esse lance de que a Roche, primeiro, ela disse que talvez não, nada fez sentido, né? Que é o mais óbvio, né, meu? Aí a T'Pol, né? Aquele lance de que às vezes não dê pra compreender. Eles não compreendem em termos humanos, então. Sei lá, não houve uma comunicação. E aí vem o comentário do Reed. Então eles ficam ali tentando entender, né? Essa parte é bem legal mesmo, né? A decisão do capitão, então, é calibrar os amplificadores, porque pelo menos eles conseguem se comunicar com o pessoal da Terra, que deve estar mais disposto a falar com eles, né? Então. E aí depois, então, o capitão Archer vai falar com a família do Reed. E é bem interessante porque começa a mostrar o background do Reed, né? Que é aquilo que tinha falado antes, que de repente nem os roteiristas sabiam quem era o Reed, de onde vinha esse cara, né? E a gente começa a entender que é uma pessoa que não tinha contato com a família, que não... Né, que ele não tinha afeto da família, né, que o pai não tava nem aí pra ele, que eles nem sabiam o que, que ele fazia dentro da Starfleet, né, que ele nem se comunica, quer dizer, que ele nem tinha recebido felicitação pelo aniversário. Né, cara, enfim. Você não achou um pouco exagerado a mãe dele não saber nem o que ele gosta de comer, cara? Mas nem isso, cara. Achei. A mãe Achei. Dele? A mãe? Nem a mãe, nem a irmã. Não, a irmã e o pai eu até perdoo, cara, mas a mãe porra. É, porque na verdade quando é criança, né? É, meu, então ela joga. O que, que ela fazia, cara? Largava ele na cozinha, ó, faz o que você quiser. Pô, o que, que ela fazia, cara? Não é possível. É. Porque na verdade a mãe ela tenta se mostrar mais afetiva, né? É. Ali naquela conversa. Mas de fato, essa coisa de... a coisa da comida, ela em geral é muito, muito presente, né, na vida das famílias e tal. Então, o afeto ele se mostra na hora da refeição e vou esperar meu filho com comida e tudo mais. Então, de fato, não faz muito sentido a mãe não saber qual é a comida preferida do filho. Ó, se fosse na época da nova geração, até poderia ter uma desculpa tosca de que... Porque lá no futuro já vai existir os replicadores, né? Então, ali poderia dizer que, porra, eu, sei lá, ele apertava um botão e pedia o que ele quisesse pra comer, então a mãe nem se preocupava. Sei lá, também é tosca a explicação, mas pelo menos. Agora, nessa época não tem isso, então ficou meio, né, meu? Nada a ver, né? É. Agora, ó, umas curiosidades aí sobre esses dois atores, né? Porque o que a gente não comentou é que tudo isso é porque vai ter o aniversário do Reed, né? E o Capitão Archer quer fazer uma surpresa, que inicialmente a ideia é que é um jantar de aniversário, né? Algo assim, né? E o que eu acho engraçado é que no final acabou virando só um bolinho no meio lá, jogado lá, né? Antes era pra ser um jantar. Mas enfim... O que acontece é o seguinte, ó, esses dois atores que fazem os pais do Reed, né, uma informação que tem aqui, é que no episódio não aparece os nomes deles, né, mas nos créditos aparece, né, o pai dele chama-se então Stuart Reed e a mãe é a Mary Reed, né, sobre esses atores é o seguinte, esse cara que faz o pai dele, o Stuart Reed, o ator, chama-se Guy Sinner, e eu tava pesquisando aqui, cara, esse Guy Sinner, ele participou de outras séries também, né, e ele é um ator que parece que é britânico mesmo, então o sotaque dele é genuíno, né, participou de uma comédia da BBC chamada Hello, Hello, né? Que eu não faço ideia do que seja essa porra. Mas ele também teve, uma coisa que é interessante, é que ele teve papéis em Babylon 5, cara. Olha só. Olha! Quer dizer, na verdade deve ter sido um papel só, né? Não sei o que ele fez lá. Enfim. E também ele participou também de Doctor Who. Agora a gente deve imaginar que seja uma versão antiga, obviamente, né? Então... bom, eu com toda a minha capacidade de perceber, de reconhecer as pessoas, eu não me lembro de tê-lo visto. Provavelmente ele colocou um chapéu e aí é impossível, né, reconhecer. Ou se ele tivesse de óculos, ou uma roupa diferente, não vi. Se a cor da blusa dele era diferente, eu não reconheci. Ou talvez ele ficava sorrindo o tempo todo, porque aqui ele fica sério o tempo todo, né? Então é outra pessoa, completamente. Não me lembro. Sobre a atuação dele, cara, ele faz um inglês pedante pra caralho, é quase um clichê de inglês, né, sei lá, aristocrático, sei lá, né, ele faz esse, como o pai do Reed, assim, e enfim, outra coisa também, ó, aí essa atriz que faz a Mary Reed, a mãe do Malcolm, é a Jane Carr. Essa atriz aqui, ela participou de uma série chamada Becker, que eu acho que é americana, só que eu não conheço. Uma chamada Murphy Brown, que eu já ouvi falar. Eu acho que a Record passava muitos anos atrás. E ela participou também de um episódio de Babylon 5. Então os dois são ex-Babylon 5, entendeu? Interessante, né? Legal. E aí, enfim, alguns dados são apresentados nesse episódio em relação ao Reed também. Eu acho que até nesse... Não sei se é nesse diálogo, mas acho que não. Quando se fala o dia do aniversário dele, que é 2 de setembro. Então, esse mês de setembro foi aniversário do Reed. O mês que a gente tá gravando o podcast. E aí, uma coisa legal desse diálogo aí, né, que que rola do Archer com eles é que fica estabelecido, então, que o Reed tem um avô que era da Marinha, né? E aí o pai dele tem essa coisa de ficar, ah, mas ele não seguiu a tradição da família, né? Um pensamento bem antigo e tal. Enfim, vai passando essas informações, né? Vai enriquecendo, pelo menos, sei lá, vai dando substância pro personagem nesses diálogos, né? O episódio, a história do episódio vai tomando forma, então, quando a partir, né, depois dessa conversa, o Archer vai solicitar, vai praticamente dar uma ordem pra Hoshi, enfim, que ela vai, ela fica incumbida de descobrir qual é a comida favorita do Reed, porque a mãe não sabe, né? Então ele vai parar lá, a linguista da nave, no meio de uma crise, né? Porque os alienígenas estão vindo. Pô, você vai parar tudo que você tá fazendo, que ela tava mexendo, o pior é que ela tá mexendo com os amplificadores subespaciais, ela tá ajudando lá a configuração, sei lá que porra, né? E aí ele pede pra ela essa missão importantíssima aí, né? Inadiável, inadiável. Cachorrinho, né? Você quer comentar alguma coisa do cachorrinho aí, o Porthos? Como é que é o nome do cachorro? É Porthos. Ah, esse nome Porthos. Porthos. É, esse nome aí, ele vem da literatura, né? Ele tem uma curiosidade, né? Porthos é o nome de um dos três mosqueteiros, né? Sabia, Du? Ah, não sabia. É, cara. Como é que chama o autor lá? Eu sempre esqueço o nome dele. Não sei, não me lembro. Putz, esqueci. Isso é foda, hein? Caralho, esqueci. Minha memória tá... Sério, minha fez aquele tá Conde de Monte Cristo também, é dele. Sim. Porra, sim. Passou. Mas enfim, aí beleza, ele começa a conversar com o Tucker, né? Tucker fala que se fosse perguntar pra mãe dele, a mãe dele ia passar uma receita de peixe, não sei o que lá, grelhado, sei lá o que que é. É, o Tucker fala que já tá começando a entrar em contato com o pessoal da Terra lá, né? Então ele começa a passar algumas informações, né? Que é interessante até, umas curiosidades aí. O Tucker, ele fala pro capitão que tem um personagem que eles falam que é um tal de Duval, né? Que é um cara que foi promovido a capitão, certo? Uhum. E que esse personagem, ele foi designado para ser o capitão da nave Shenandoah, né? Ele fala Shenandoah, né? Aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Pra saber, porra, porque até onde eu sei, a próxima nave da frota é a Columbus, né? Na série Enterprise. Eu não sei se você lembra, não sei se você assistiu, acho que não, porque você falou que você não viu ainda a quarta temporada, a terceira e a quarta temporada. Não, não vi. Então, tem uma personagem que é a Capitã Hernandez, né? Que ela até se envolve romanticamente com o Archer lá na quarta temporada, né? E essa Capitã Hernandez, ela vira a capitã da nave USS Columbia. Na verdade, não é USS, desculpa. NX-02 Columbia, né? Então, eu lembrava, pô, eu lembro da nave Columbia, né? Então, fui ver qual é que é dessa Shenandoah, né? Não tem informações maiores sobre isso, né? É mais uma nave que, enfim. O que eu achei interessante é que esse nome Shenandoah é o nome de um dos runabouts. Também tem um, na Deep Space Nine, tem um runabout com esse nome, entendeu? E eu não sei se você já se ligou, mas todos os runabouts, né, que aparecem em Deep Space Nine, eles têm nomes de rios terrestres, né? Você lembra que tinha, por exemplo... Ah, eu nunca tinha reparado nisso. Você não lembra que tem aquela... A Ganges, né? O que eu me lembro mais é de cabeça. Tinha aquele Rubicon, Orinoco, né? Lembra? Orinoco, eles sempre usavam. A Rio Grande, lembra? Rio Grande, que eles sempre... Olha, que legal! Vou reparar agora. Então, aí eu vi, pô, se a Shenandoah era... Enfim, é o nome de um runabout também, deve ser o nome de um rio também. Eu fui ver, realmente, nos Estados Unidos tem lá o rio Shenandoah, né? Então, pô, foi puxando uma coisa depois da outra, né? Então, é interessante, né? As curiosidades, você acaba aprendendo um pouco sobre outras coisas, né? Legal. Caramba. Tem uns detalhes que são falados também, por exemplo, o Trip conversando, ele fala de uma tal de Natalie, de Pensacola, que pelo jeito era um caso amoroso dele, que ele explica, que ele não, né, teve chance de se despedir, né? É, tem um lance assim. Então você vê que esse episódio, ele tenta inserir mesmo, sabe, umas notas sobre cada, sei lá, alguns personagens, trazer um pouco, né, dar um background um pouquinho a mais pra eles, assim, isso é bacana mesmo, né? É verdade. You know, I say long distance relationships never work. Well, this is about as long distance as you can get. Are you okay? Oh, yeah, I just wish I'd have had the chance to say goodbye face to face. Ah, então, o lance importante é que o Archer, né, ele é informado, né, que a nave alienígena voltou, né? Então agora, quer dizer, é interessante até quando ele entra na ponte, ele fala pra tipo, olha, parece que não somos tão desinteressantes assim, alguma coisa assim que ele fala, né? O que eu acho legal, por exemplo, é que na sequência é emitido um som que eles ficam, tipo, tampando os ouvidos assim, né? Você lembra dessa parte? Daí, sim, né? Sim, lembro. Ficam totalmente... Ficam sem ação, né? Depois daquela missão. Aí o que eu acho engraçado é que essa cena, na hora me vem aquelas diversas vezes da série clássica, assim, que acontece algo parecido, né? Em que... Eu lembro muito do William Shatner, assim, tampando os ouvidos, assim, sabe? Não sei se você se lembra de momentos assim na série clássica. Tem, é verdade, tem vários. Eu acho que até isso aí é bem uma referência mesmo, sabe? Porque lá eu lembro que aconteceu algumas vezes esse lance, assim. Emitiu um som, assim, que eles ficam tapando os ouvidos. É verdade. Aliás, quando tu falas isso, a imagem que me vem à cabeça é da Uhura. Ah, a Uhura também, que ela tira aquele negócio do ouvido, assim, né? Ela faz aquela careta, né? É verdade, eu também lembrei dela agora. Aí acontece uma coisa rara na série nesse momento aqui, ó. Que a nave alienígena começa a atacar. E o que aconteceu, que eu acho raro, é o Archer sentar na cadeira do capitão, né? Porque ele é o capitão que menos senta na cadeira, acho que, da série. Não tinha reparado nisso, não tinha prestado atenção nesse detalhe, mas é verdade. É sério, cara. É legal isso, ele tem essa... Ele é diferente nesse sentido. Eu não sei se foi proposital, só sei que acabou virando uma marca dele também, né? Enfim, mas o importante disso é o quê? A nave ataca eles, ou seja, com tiros, né? De o que parece ser phaser, né? E eu achei bem legal o efeito especial, né? Quando mostra eles atacando. É, muito bem feito. Aí o Reed, ele consegue umas leituras, né? De que o DNA deles não combina, né? Só sei que é dito que o DNA deles é completamente diferente, enfim, que eles são bem... Pra estabelecer que eles são bem diferentes, bem alienígenas mesmo, né? Sim, que não tem nada parecido na database deles. É, nem deles, nem dos vulcanos, né? Porque a Tipo, ela também diz que... E é engraçado porque nesse momento é mostrado que ela não tem a confiança ainda do Archer. Porque eu acho que ele fala alguma coisa no sentido de... mesmo se isso for uma informação... Aliás, não, acho que é mais na frente que acho que ele fala. Mesmo se isso for uma informação secreta, top secret, agora é a hora de tu nos falares, né? Então... Quando sim. Ela fala, eu não sei, ele ainda tá com o pé atrás, né? Ah, quando, sim. Quando ela fala assim, eu não sei. Bom, tu não sabes mesmo ou tu não queres dizer essa informação, né? Ele ainda tá com o pé atrás com ela. Uma coisa legal de você acompanhar, por exemplo, o ouvinte aí, quem quiser, nunca assistiu, ou quem quiser rever, vale a pena pegar Enterprise e ver do começo ao fim, assim, no sentido de você acompanhar essa evolução da relação da T'Pol com os tripulantes e, sobretudo, dela com o Archer e, obviamente, o Trip, depois que eles têm até um romance, né? Mas é legal porque a personagem, ela evolui mesmo, ou melhor, a relação dela com os humanos evolui muito, assim. Ela, nesse começo, ela realmente tem essa desconfiança e eles, sabe, também não confiam muito nela, ela é meio que uma intrusa, né? E aí depois, com o tempo, você vê como que vai esse sentimento de camaradagem dos humanos, vai tipo, influenciando ela também, assim. Ela realmente passa a ficar bem simpatizada, assim, com os humanos. E o legal é que já no, se não me engano, no último episódio, ou o primeiro da segunda temporada, ela já demonstra isso claramente, assim, que ela já tá bem do lado deles, assim, já fica bem claro, assim. Mas na primeira temporada inteira ainda permanece mesmo esse sentimento, essa desconfiança, essa coisa, né? Mas com razão, né? Eles desconfiam dela com razão. Sim, e ela também não, ela, enfim, ela tem aquela visão de fora ainda, né? Por mais que ela passou anos na Terra, lá na embaixada lá, vulcana, só que ela sempre com distanciamento, né? Porque os vulcanos têm aquela coisa de ficar muito na deles e enxergar os humanos como, né? Esses vulcanos dessa época, eles são meio preconceituosos, assim. É uma coisa que eu acho bem legal, assim, também, né? Uhum. Essa diferença. E acho que os humanos ainda têm também um certo ressentimento, talvez, com relação aos vulcanos que mantiveram os humanos na Terra por tanto tempo, né? Então acho que ainda tem umas rusgas. Não, então, e o lance do Archer, por exemplo, é mais ainda, porque na história é o seguinte, o pai do Archer, ele desenvolveu o motor de dobra 5, que é esse que eles usam. Eles têm um motor de dobra que chega até a dobra 5, é o mais moderno que eles têm, que foi criado pelo pai do Archer mesmo, entendeu? Uhum. E o pai do Archer passou a vida inteira dele, sabe, nesses projetos, quer dizer, morreu depois e tal, e não conseguiu viajar para o espaço profundo mesmo, utilizando, sabe, tipo, desbravando, que é o que o Archer tá fazendo, né? Então, sim, o Archer, ele culpa, sabe, ele tem isso. Isso tem vários episódios que ele fala fala sobre isso. Ele meio que culpa os vulcanos, sabe, por esse lance de, sabe, o Paidri não pôde realizar o sonho dele, e a T'Pol representa todos os vulcanos, né? Então, o Archer, assim, lógico, na nave aí, né? Então, o Archer, nesse episódio, parece que ele olha pra ela vendo a raça, né? Ó, meu, sabe, existe isso, né, esse conflito. Mas é legal, enfim, aí a gente volta pra aquela história, né, de como os capitães, eles acabam redimindo, entre aspas, a humanidade, né? Putz, porque ele em várias oportunidades, ele perdoa, de certa forma, né? Eu acho que ele tem umas atitudes super... Como é que eu vou dizer? Ele tem umas atitudes que mostram que ele consegue deixar esse ressentimento de lado, mostrar confiança nela, ele se coloca em perigo pra salvá-la, enfim. Então, ele tem uma atitude de capitão, né? Enfim, uma atitude de coragem. E aí, ele mostra que ele consegue... tá acima desse sentimento de rancor, né? Ah, sim, não. E o legal é isso, né? No decorrer da série inteira, todos esses conflitos, má interpretações deles em relação ao outro, tudo isso vai sumindo gradativamente por conta de histórias que são criadas, onde eles têm que lidar com isso e tal, e eles percebem que eles estão errados em pensar assim. Então, tudo isso é bem desenvolvido mesmo no decorrer, assim, né? Bem legal, né? Mas pra frente acontece, puta, muita coisa, assim. Sim, até aqueles episódios onde a gente vai vendo que... onde eles vão percebendo que os indivíduos são diferentes... quer dizer, que a raça é uma coisa, mas que os indivíduos diferem na... quer dizer, que cada indivíduo pode ser absolutamente diferente do comportamento da raça, né? E que o indivíduo não tem que pagar pelo comportamento da raça como um todo, né? Então, é aquela história que a gente sempre comenta, assim, de... enfim, tipo, aquilo que a gente fala, por exemplo, quando a gente comenta sobre o The Dawn of the Planet of the Apes. Ah, sim. De sim. Quão é fácil levar uma cambada toda pra guerra. É. Mas isso não significa que os macacos ou que os homens sejam uma raça agressiva, ou que os indivíduos sejam agressivos. Isso significa que algumas circunstâncias podem levar alguns grupos a serem agressivos, enfim. Então, os vulcanos... não dá pra tratar os vulcanos, né, como uma raça. Quer dizer, ela é um indivíduo, né? Ela é um sujeito. Então, acho que eles vão percebendo em vários episódios, tipo assim, quando eles ficam presos lá com os andorianos, em vários episódios eles vão se conhecendo, eles vão se conhecendo enquanto sujeitos. E aí eles vão conseguindo perceber que alguns vulcanos agem de determinada forma, outros de outra. Da mesma forma como ela vai percebendo os humanos, né? Enquanto... Ah, sim. E é aquela coisa, né? Que é mais fácil categorizar, colocar tudo, né, como se fosse uma coisa só. E que, na verdade, como você falou, o indivíduo que tem que ser analisado e não coletivo nesse sentido. Enfim, o Trip tem que lidar ali com os estragos, né, cara? Porque agora fodeu, né? How bad is it? That last shot would have been about a half a meter higher. We'd be looking at stars. Hold it a minute. There were 13 people working in this section, Captain, including yours truly. Uma coisa importante no episódio, que é o que a gente comentou no início, né, antes de começar a falar sobre ele mais detalhadamente, que é a ideia de que o Archer, ele começa realmente a falar, puxa, acho que a gente partiu antes do previsto, né, não estamos preparados e tal. Então o Archer começa a ficar preocupado com isso, e com razão, né, meu, porque, imagina, né, que ele começa a falar, então, sobre o lance dos canhões de fase, né, que devem ser instalados e tal, que ele fala que é hora, né? E nesse ponto ele pega e fala que, ele diz, né, devemos voltar para a Terra, então, né? Então ele decide voltar pro estaleiro, né, então. Que é uma coisa que eu queria comentar, que assim, na primeira temporada de Enterprise, às vezes parece até um clichê isso, assim, eu acho que começou nesse episódio até, que é essa coisa de, putz, vamos ter que voltar para a Terra, entendeu? Quase que uma ameaça. Virou uma, direto, às vezes, eu lembro que no último episódio da temporada, né, inclusive, né, que o Almirante Forrest, né, ele fala, Archer, não sei o que, você deve voltar agora, não sei o que. Então, acaba que eu sempre olhei isso como, eu não sei se chegou, não é bem um clichê, mas sabe quando tá quase, já, acho que são alguns dois ou três episódios que teve essa coisa de temos que voltar para a Terra, né. Sim. E é legal aqui que ele realmente ordena pra eles voltarem mesmo, né. It's time we do something about that. What are you suggesting? Enterprise was fitted with phase cannon ports, but since we left space dock a few weeks ahead of schedule, the cannons were never installed. I think it's time they were. Por quê? Por que eles têm que voltar, né? A ideia é que eles têm que instalar esses canhões de fase na estação Júpiter, né? E aí o que eu queria comentar, porque essa estação Júpiter, esse nome, né, dessa estação, isso aí não é uma coisa nova em Star Trek, né? O legal é que, lembro que eu já tinha visto isso na Voyager, e eu não lembrava, mas também em Deep Space Nine, né? Porque daí eu fiz uma pesquisa. É o seguinte, ó, essa Júpiter Station, né, ela é citada e mostrada em Voyager, né? Inclusive em Voyager, o que é mostrado da estação Júpiter é o centro de holoprogramação, que é administrada pelo Dr. Zimmermann. Não sei se você se lembra. Não lembro. Não, então, o Dr. Zimmermann, ele é o cientista criador do programa holográfico do Doutor Holográfico. Olha! E é interpretado pelo mesmo ator, que é uma sacada legal. Quer dizer, ele fez a imagem dele. A imagem. Ai, que legal! Meu, então eu lembro que sempre quando aparece esse Dr. Zimmermann, tem um episódio bem legal que aparece ele contracenando com o Dr. Holográfico. Quer dizer, o mesmo ator fazendo os dois papéis. Cara, e é um episódio engraçadíssimo, assim, você tem que ver, meu. Muito bacana, né? E então, resumindo, então quer dizer, essa estação Júpiter, ela, no século 24, ela tem esse centro de holoprogramação lá dentro, né? No século 22, aqui na série Enterprise, pelo que a gente vê, na verdade ela é mais para reparos e manutenção, né? Não tem essa coisa mais avançada que nem quando já no século 24, né? E, enfim, esse centro de holoprogramação na estação Júpiter aparece em Voyager em dois episódios, que é no Projections e no Lifeline. Inclusive, o Lifeline, quem participa dele também é a Marina Sirtis, né? Como a própria Diana Troy. Ela aparece em Voyager. Olha, que legal! Você já chegou a ver episódio com a Diana Troy em Voyager? Não vi, não. Então tem ela junto com o Barclay, sabe? O Brócolis. Sim, o Brócolis. É, muito legal. Então, eles que aparecem lá, né, nessa estação. Então é isso, em Deep Space Nine foi citado também, né, essa estação e tal. Só que acaba sendo mais falado em Enterprise, porque esse é o lugar que eles, né, sempre falam quando dizem sobre reparos mesmo. E até aparece, se eu não me engano, até aparece mesmo na série mais pra frente. Sei. E... eu queria ver essa estação Júpiter. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa, alguma imagem dessa estação. Tem lá no Memorial Alpha, tem uma foto que é justamente uma imagem que aparece no episódio da Voyager, entendeu? Tá, deixa eu ver. Tô colocando aqui também que eu quero dar uma olhada. É uma estação orbital até, parece. Ah, aqui. Tá. Orbital Station, tá vendo? Tá. Agora faz sentido. Então, inclusive, ó, tem uma foto da Diana Troy aí, dá uma olhada lá embaixo, na mesa do Dr. Zimmermann lá. Ela com o uniforme dos filmes, né? Porque foi justamente na época dos filmes, né? Que ela fez essas participações aí. Ah, é. Né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu achava que a estação Júpiter tinha aparecido em Enterprise, mas não, nunca apareceu. Aparecer mesmo. Maneiro. Eu gosto dessa cena em que os dois, né, o Reed e o Trip estão conversando ali na engenharia. Na verdade não é na engenharia, acho que é na sala de armamentos lá do Reed, né? Na verdade eles estão passando um briefing para a equipe técnica, né? Porque eles estão falando, vocês podem, a gente quer terminar isso aqui sem precisar ir para a estação Júpiter, né? E aí eu acho interessante isso aqui, porque é o tipo de coisa que você não vê em nenhuma outra série de Star Trek. O lance de que existe um pouco de rivalidade, até competição, assim, uma coisa bem próxima da nossa realidade aqui, né? Como a Enterprise é uma série mais próxima da gente em termos cronológicos, assim, de, né, 2150, né, logo ali. Então, esse é o tipo de coisa que você nunca ia ver. Esse é o tipo de cena aqui que o Gene Roddenberry não ia gostar, sabe? Ele não gosta dessas coisas de mostrar esse lance de competição, né? Porque eles ficam assim, ó, não vamos deixar eles terminar o serviço, não. Eles lá da Estação Júpiter, vamos a gente aqui fazer. Eles, né? Não tem que tocar na NX, essa nave é nossa. Quando eles chegarem, quando a gente chegar lá, eles não vão ter trabalho. Eles vão no máximo encerar a nave, sei lá, eles falam um negócio assim, né? Vai passar isso. Eles colocam como uma... Mas é verdade. Uma pequena missão da galera ali, né? É. Que, na verdade, se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que é meio boys. Sim, digo, de moleque, né? De homem. É isso, de moleque. Porque assim, se acontecesse alguma coisa séria, como aconteceu, que foi um outro ataque, e isso eu tô pensando, assistindo essa cena e me lembrando de Battlestar Galactica. Em Battlestar a gente vê muito os erros humanos em função do cansaço das equipes que não tinham como ser substituídas, né? Então, assim, os caras eles vão fazer double shift, eles vão shiftar turno, vão fazer um monte de negócio ali pra conseguir fazer esse serviço que eles têm que fazer. E, na verdade, sem necessidade, né? Em princípio, eles não têm essa necessidade de fazer esse negócio. Agora, se acontecesse um ataque, como a gente sabe que aconteceu, eles estariam preparados, porque eles não estão descansados o suficiente, sabe? Eles já estão, tipo... Enfim, né? Então, é uma coisa que é meio moleque, assim, fazer... Então, isso é o tipo de coisa que foge ao Star Trek convencional, assim. Mesmo o Deep Space Nine, que é mais diferente de todas, né? Com certeza é a mais diferente. Só que os oficiais da frota, eles agem como aquele padrão de oficial da frota desde a época da série clássica, mais ou menos, né? Agora, na Enterprise, a gente tem uma coisa, assim, mais próxima da nossa realidade, né? É um pouco mais vulgar, digamos, essa... Né? Mas eu concordo contigo. Faz sentido por essa coisa temporal, assim. Tá mais próximo da gente, então faz sentido que ainda não seja tão evoluído, assim. Quer dizer, eles são humanos mais evoluídos, mas não tanto, né? Meu, não sei se você já reparou, na Enterprise eles tiveram um cuidado muito grande com essa coisa de caracterização, porque até a maneira como eles falam, a utilização de gírias e palavrão, tipo shit. Você nunca ouve a palavra shit na série clássica, nem, sei lá, Nova Geração e todas as outras. É só em Enterprise que você ouve essas coisas, sabia? E, aliás, na série, por exemplo, na Enterprise tem uma... Na Enterprise nada, na Nova Geração, por exemplo, tem um episódio que eu achei muito engraçadinho, que eu acho que é o Picard, que ele fala assim, que palavra é essa, scam? Porque é como se essa coisa de scam em português é uma forma de driblar o sistema, enfim, uma coisa desse tipo, assim, e aí é uma forma de enganar. E aí é um episódio no qual acontece uma coisa desse tipo, assim, eles estão tentando, a tripulação tá tentando fazer com que duas tribos se voltem a se falar, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí uma das tribos vai lá e fala assim, it's a scam. E aí o Picard fala, olha pra alguém, acho que olha pro Data, e aí pergunta assim, scam? What word is that? Mas, tipo assim, até se cuidado com o vocabulário, porque, tipo assim, naquele tempo já não existe mais essa palavra, né? Já caiu em desuso. É, né? Então. Porque não existe mais esse tipo de embuste, sabe? Então é interessante a gente perceber esse cuidado com o linguajar, né? Com a evolução da linguagem. Isso é verdade. E no caso de... Por exemplo, você citou a Nova Geração. A Nova Geração, ela é como se fosse... Tudo bem que depois dela veio Voyager e... veio Deep Space Nine e Voyager. Só que tanto Deep Space Nine quanto Voyager, elas têm na sua essência um pouco da... Por exemplo, daquilo que contrapõe. Ou seja, os oficiais da frota na estação, eles têm que lidar com uma miríade de raças e também... Tem uma guerra, né, que permeia quase a série inteira. Então, quer dizer, ali você tem situações limites para testar a moral da galera toda hora, né? Uhum. Então, por causa disso, você vê coisas escusas, uma série de coisas, né, fodas acontecendo. Na Voyager, você tem também o lance dos Maquis ali, aquela coisa deles estarem vivendo aquela escassez no quadrante Delta. Por mais que isso não é tão bem tratado assim, mas tem isso, então eles... Enfim, eles não estão vivendo no ápice. Então, a Nova Geração, ela é como se fosse o ápice do ápice, assim. Tipo, é a nave capitânia da frota, no espaço conhecido da Federação. Uhum. Enfim, aquele futuro brilhante que na série criada, inclusive, pelo próprio Roddenberry, ele tanto, chegando ao ponto de ser até meio pedante, muito pedante em alguns momentos, né, de ser na primeira e segunda temporada, então isso é exagerado, né? Então, se você pega a Nova Geração, que tem essa coisa, que nem você falou, desse cuidado todo pra estabelecer que a humanidade ultrapassou todos os seus, sei lá, seus problemas, mesquinharias, essas merdas. Então, o que você vê? A Nova Geração é assim, aí você tem a Enterprise, que ela é meio que oposta, porque ela é mais ou menos a gente chegando até lá, né, digamos. É como se fosse... É verdade, é o caminho, né? É como se fosse... E nesse lance da linguagem, a gente vê mesmo, né? Desde o piloto da Enterprise já ficava bem claro isso, cara. Tem uma hora que o Archer falando com o embaixador Soval, ele chega a falar, tipo... ele fala, tipo assim, você não sabe como que eu estou me restringindo para, sei lá, dar um chute no seu rabo? Um bagulho assim, tipo, on your ass, sabe? Ass! Ele usa a palavra ass. You have no idea how much I'm restraining myself from knocking you on your ass. Entendeu? Aonde que na Nova Geração você vai ouvir a palavra ass? Não, é sério. Não, o Picard é um lorde inglês, né, Tchê? Não existe um negócio desse. Não existe o Picard falar um negócio. O Kirk, eu imagino falando. Eu até consigo imaginar. O Kirk era educado até. Mas eu ainda consigo imaginá-lo falando, né, sendo um pouco mais rude e tal. A Janeway também, né? A Janeway também, ela é assim, né? Assim, não usando essas palavras porque não tem essa linguagem lá. Sim. Mas ela, direto, ela é tipo B10 motherfucker, assim, né? É. Agora. Agora, tipo, mais uma vez, é que nem você falou, quer dizer, a gente tá falando sobre o lance da nova geração, quer dizer, o Picard representa o máximo do ser humano, aquele ser humano idealizado mesmo, né? Já o Archer é como se fosse a gente chegando lá, tipo. E aliás, se esforçando pra chegar lá. Eu acho tão foda aquele episódio em que o Picard, ele encontra o irmão. Ele vai encontrar o irmão dele por causa disso. Não é porque ele vai lá, tipo, ele literalmente coloca na lama tudo aquilo. Nossa. E mostra, tipo, olha só, tá vendo aquele cara? Aquele cara mais foda de todos que vocês conhecem? Ele também é um ser humano, ele também tem problemas, ele aqui, ó, tá aqui na lama, lutando com o irmão, sabe? Eu acho muito bom. Esse episódio é maravilhoso, hein, cara? Esse episódio é Family, né? Chama Family. Esse episódio é muito... Cara, ele é tão, assim, surpreendente por ser, tipo, Star Trek, né? Como assim, né? De repente, pausa tudo, vamos falar um pouco do Picard, da família dele, o trauma dele com os Borgs, é... Como é que é isso? Ele vai pra França lá, no vinhedo da família. Meu, cara, que episódio do caralho aquele, né? Esse episódio aí tem uma curiosidade, que não aparece a ponte da nave, acho que é isso. Não aparece a ponte. É mesmo? É, não tem nenhuma cena na ponte. Olha, não reparei nisso. É, não, isso não é que eu reparei, eu li em algum lugar, assim. Mas eu vou assistir de novo. Olha a desculpa da pessoa pra assistir de novo o episódio. Vou assistir de novo só pra ver se não tem nenhuma cena. Captain Starship Enterprise. Mas então, vamos voltar pra Enterprise. Eu sempre dou um jeito de estar lá em Nova Geração, em Deep Space Nine. Voltando aqui, ó. Ah, a gente tava falando sobre essa cena aí do Reed e o Trip falando sobre a construção dos canhões de fase. Tem uma curiosidade que eu tava pesquisando aí, que é o seguinte. Ele fala que a nave saiu com um protótipo de um canhão de fase, mas que tem espaço, ali tem tipo uns slots pra dois, pra serem feitos dois. Ou seja, dois dianteiros e um traseiro, certo? É isso que ele fala, né? Uhum. Aí o que acontece? Mais pra frente na série, vai mostrando que tem mais... É, tipo, quando eles instalam, depois em outros episódios aparecem cenas assim que eles estão atirando e tal, que não tem só dois, tem mais, né? E só que nos diálogos nunca foi dito que é mais do que três, né? Então, o que eu tava pesquisando aí é que parece que havia... Foi um erro mesmo, tipo, nos diálogos, ou seja, foi sempre coerente essa parada, só que nos efeitos especiais, nas cenas, a galera dos efeitos especiais que viajava e colocava mais, sabe? Tipo... Ah, entendi! Uma última curiosidade sobre essa cena aí do Reed e o Tucker conversando com a equipe técnica, que tem um engenheiro que tá ali, que ele faz uma pergunta, né? Um dos figurantes que tá ali, na verdade, que faz uma pergunta. Ele pergunta, tipo, are we expecting another attack, sir? Ele fala assim, né? Uh-huh. E daí, esse ator chama-se Robert Mamana. E ele já fez um segurança num episódio da Voyager, que é o Workforce, né? Então, ele é tipo um figurante que já apareceu em outro episódio já também. Na sequência, então, a gente tem a cena da Roche, né? Ela continua na busca pra tentar saber o que o Reed gosta de comer, né? Uma crítica que eu li, mas aí também tem um site que chama Jammers Reviews, né, que é um cara que faz review de tudo quanto é, todas as séries de Star Trek ele fez review de cada episódio. Nossa senhora, tarefa hercúlea. Não, mas esse site já tem mais de 10 anos, né, eu conheço também desde aquela época, assim, ele assistia e fazia, era a época que tava passando, né, e também fez Andrômeda, também a série Andrômeda, Battlestar Galactica, também tem todos lá também. Ah, legal. Meu, ele é um negócio dele é ficção científica, mas principalmente Star Trek, assim, né? Então, uhum. Um lance que ele falou desse episódio aqui, né? Que tava acontecendo todo esse problema com os alienígenas, né? Maior preocupação de morrer, de se fuder, né? Pode dar uma merda. Enquanto isso, o capitão ordena a Roche pra ela ficar procurando a comida Eu achei muito absurdo isso. Tipo assim, Não, capitão, mas eu tenho outra tarefa. Não, isso é top prioridade. É, ele cara, fala mesmo. Não faz sentido. Ninguém faria isso. Não, mas isso aí, ó. Você sabe o que, que tem por trás disso? Na verdade, é o seguinte, ó. É aquele lance que é uma prática que começou na nova geração, né? Que é de você criar roteiros com o plot A e o plot B, né? Então você tem duas histórias, né? Em alguns casos, você tem as duas convergindo para... em muitos casos, ou melhor, nos mais bem-sucedidos até, as duas histórias convergem, né, no final, assim. Que nem esse daqui. No final, acaba que... né, tanto é que termina com o bolo lá de abacaxi lá pro Reed, enfim. Serviu como uma comemoração pra toda aquela zica que eles passaram, e ele também lutou bastante ali, foi um cara herói no episódio, também, né, enfim. Mas, cara, o foda é que tem vários episódios que isso acontece, e as duas histórias não tem nada a ver uma com a outra, e também não convergem, e fica uma coisa assim, no ar, né, meu? E na nova geração, principalmente, tinha muito, cara, eu achava isso um saco. Na Deep Space Nine também tem alguns assim, que, assim, muitas vezes funciona, outras não. Né, fica, e isso acontece muitas vezes porque assim, o roteiro principal, que sempre quando tem esse, história A e história B, sempre tem um que é o principal, né? Que nem nesse caso aqui, obviamente, que é dos alienígenas atacando a nave. Né? O que acontece é que quando o cara escreve o roteiro principal, às vezes não dá tipo os 40 minutos do episódio, entendeu? Não tem história suficiente pra preencher um episódio, né? Mas sabe o que eu acho legal dessa função de ter uma história A, uma história B? É porque, assim, ó, uma das coisas que a gente brinca é que enquanto acontece uma história principal, o resto dos personagens, eles não são tipo NPC que ficam lá paradinhos. É, na série clássica é assim, né? Tudo NPC, né? Sim, na série clássica é. Mas é que, tipo assim, na série clássica, não sei, eu acho que as pessoas eram um pouco mais ingênuas. Acho que elas ou não davam tanta bola, enfim, pra isso. Mas hoje a gente não engole mais tão facilmente, né? Essa ideia de NPCs parados, esperando tudo acontecer, esperando pra se mexer quando a câmera passar, né? Então, é essa parte que eu acho legal, sabe? Dessa função de ter, mesmo que o roteiro B não consiga convergir pro roteiro A, sabe? Eu acho legal, assim. Não, o problema que eu vejo é tipo quando, lógico, quando é bem desenvolvido, ótimo. Tem vários exemplos aí na franquia, né? Uhum. Mas às vezes o roteiro B é tão desinteressante, ou o roteiro A, ou a história A é menos interessante do que a principal, do que a secundária. Acontece também algumas vezes isso. Então essas coisas são um reflexo mesmo de, sei lá, planejamento mesmo. Falta de, enfim, né? Quando é problemático, obviamente, né? Sim, sim. Nesse caso aqui, desse episódio, não é problemático. O único problema seria esse aí de que, pô, defina suas prioridades, meu. Ou você vai encontrar a comida favorita do Reed, virou uma coisa importantíssima, né? Eu até entenderia, assim, eu acharia uma coisa super desinteressante a ideia de encontrar uma comida favorita de um personagem. Acharia super desinteressante. Mas, assim, considerando a primeira conversa do cara, do Archer, com os pais dele, aí eu até começo a entender, bom, então tá, então ele não tem, não tem o carinho dos pais, não sei o quê, então a família dele passa a ser a tripulação. Aí eu começo a entender a preocupação do Archer em fazer uma festa, sabe? Ok, dá pra... Eles conseguiram me fazer não achar horrível, sabe? Mas, tipo assim, em princípio eu comecei a ver, gente, como assim encontrar comida? Não é possível. Aí tá, mas aí depois pensando por esse lado, tá, ok. Mas ó, voltando sobre esse lance, que nem a Roche, ela tá falando com a irmã do Reed, né, cara? E essa atriz aí que faz a irmã dele, olha só, o nome dela é Paula Malcolmson. Engraçado que ela é Malcolm também. Uh-uh. Interessante isso. Também achei curioso isso. Mas o nome dela como personagem é Madeline Reed, né? E quando eu tava vendo aqui, ó, ela participou de uns filmes famosos aí, cara. Ela participou do A Espera de um Milagre, cara. Sabe? Essa atriz. E também daquele AI, né? O Inteligência Artificial lá, sabe? Do Spielberg. Ah, não. Assisti Inteligência Artificial. É, então. É, putz, não viu? Nunca viu? Sério? Não, nunca vi. Sério mesmo. É, não é um grande filme, mas é legal. É legal. Dá pra... Eu só não lembro também o que ela fazia lá. É baseado no livro do Asimov, né? O livro eu li, mas o filme eu não assisti. Ah, putz, então bem melhor pra você, que eu só assisti o filme e não li o livro, que deve ser foda pra caralho. É, Asimov então... é Asimov. Continuando, né, quer dizer, a Roche falou com a irmã do Reed, e aí ela fala com a última pessoa que é mostrada ela falando, é com o cara que é o... Tem até o nome dele aqui, que é, não, é, o nome do ator é Mark Latrell, né? Só que o personagem não aparece no episódio, mas aparece nos créditos, né? Que é, o personagem chama-se John Rosenfeld. E ele é tido como, né? A Roche depois ela fala que ele é o melhor amigo do Reed, né? Uhum. E esse ator aí, ele já participou de outros episódios de Star Trek também. No caso, de Voyager, né? Uhum. Ele fez um técnico em Friendship One, um episódio até da sétima temporada da Voyager, né? E, na verdade, ele só fez esse episódio na Voyager. Achei que tinha mais. É, o que eu anotei aqui que eu tava pesquisando é que ele também participou de outras séries, né? É, em ER, sabe? Aquele plantão médico. ER. Uhum. E Buffy, a caça a vampiros lá, né? Enfim, quer dizer, aí a Roche, ela tá aí nessa missão importantíssima dela, né? Mais importante do que qualquer outro. E aí, T'Pol dá uma brilhante ideia. Se vocês querem saber o que ele gosta de comer, perguntem pra ele. Puta, né? Cara, eu acho engraçado. Isso aí foi legal, eu, né? Eu adoro, porque... a lógica vulcana, sério. Se alguém me perguntasse, que raça você quer ser na vida? Eu ia dizer vulcana, sério. Cara, eu não. Na verdade, os vulcanos, eles são bizarros, se for parar pra pensar. Esse negócio de exagero de lógica, ele esconde outros problemas, né? Eu não queria ser vulcano, não. A não ser pra ter aquela segunda pálpebra e aguentar ar rarefeito, né, e super força. Isso é legal. Ah, enfim, eu acho máximo essa ideia de deixar de lado as emoções. Não, não, mas, puta, isso é um assunto à parte, cara, mas é legal falar sobre isso. Não, é legal isso, falar sobre... isso aí é um podcast inteiro, mas enfim. Só voltando um pouquinho, né, desse lance que você falou da lógica da T'Pol aí, uma última curiosidade aí que sobre esse... Voltando a esse assunto da Roche procurando as comidas do Reed, quando esse amigo do Reed fala, é legal que no final ele fala, eu acho que ele odeia peixe, né, tipo, é legal porque tem tudo aquele negócio, né, e só como curiosidade, tem um episódio da primeira temporada mesmo, que é o Shuttle Pod One, é um episódio bem legal, que o Reed fica preso com o Tucker num Shuttle Pod, né. Que engraçadíssimo que o Reed vira um chato gravando coisa pra todo mundo e o Tucker querendo dormir ou querendo poupar o Tucker e o Reed lá falando. Pô, é verdade. Não, esse episódio, ele é marcante porque ele foi feito como medida de contenção de despesas, né? Porque ele é aquele clássico tipo de roteiro de TV, quando não se tem dinheiro ou não se tem roteiro, pronto, sei lá, que você pega dois personagens e deixa preso no elevador, sabe? Isso aí é praticamente um clichê, né? Inclusive, na Deep Space Nine tem um episódio assim também, né? Que é literalmente assim, fica a Major Barrett lá, que é a Luoxana Troy, com o Odo no turbo elevador preso lá. Você lembra disso? Não, acho que não assisti, assim. Puta, episódio bem mais ou menos, assim, bem mais ou menos. Assim como qualquer episódio com a Luoxana Troy, né? Ou a maioria deles. É, mas enfim, o que eu queria falar é que o Shuttle Pod One, ele é mais ou menos isso, quer dizer, eles estão lá, é um bottle show por excelência, né? Não tem como não ser. E tem uma cena lá que eles têm que... A única comida que eles têm são rações, né? Eles têm rações lá pra comer lá, que é a única coisa que sobrou lá, que tem lá, né? E aí, tem uma hora que o Reed vai escolher qual que ele quer, porque tem dois, né? Ele fala, qual que você quer? Acho que o Tucker que fala. Aí ele olha assim e ele escolhe a ração de emergência lá, que é justamente, que tem peixe, que é feita de peixe, né? Então, na verdade, o Reed não odeia peixe, né? Quer dizer... Olha, como é que... Nossa, que memória! Gente, que memória! Tinha que ser contratado pra fazer esse lance de continuidade. Nossa, você sabe que na franquia Star Trek, quem fazia esse esse trabalho aí de cuidar da continuidade era o Michael e a Denise Okuda, né? Que são aquele, que é aquele casal, né? Que o Michael Okuda, ele fazia... ele começou fazendo aqueles gráficos das telas de computador, né? Ele é o criador dos El Cars, né? Não sei se você já ouviu falar. Que sim. Aquele desenho... Aquele visual das telas da TNG pra frente, né? Que passou a ser aquilo lá, que é bem legal. Ele criou aquilo. Ele criou uma série de outras coisas de design lá também. E ele acabou que meio que por... ele começou a... Ele não chegou lá, ó, quero cuidar dessa parte. Ninguém ofereceu pra ele assim, do nada. Foi porque ele mesmo ia falando pra galera: pessoal, isso aqui não dá pra fazer, porque no episódio tal do não sei o que da série clássica, ele era um nerd mesmo. Ai, entendeu? Que máximo! E aí, por conta disso, deram pra ele: ó, meu, quer saber? Você vai. O que você acha de você cuidar dessa parte chata aí? Que máximo! Então, que nem você falou, né? Porra, eu adoraria, imagina, cara, trabalhar com. Nossa. Cara. Ai, isso é sensacional. Eles iam estar bem servidos. Meu, eu lembrei desse Michael Okuda, cara, como eu admiro esse cara, eu admiro, meu, se você colocar assim, sei lá, eu coloco ele no mesmo patamar de um ator da franquia, assim, em termos de querer conhecer, assim, sabe, tipo... É mesmo? Realmente, porque, cara, ele que trabalhou em todas as séries modernas, ele é um dos únicos que trabalha até hoje pra Paramount, porque ele tá cuidando da supervisão do lançamento em Blu-ray de cada uma das séries, da remasterização e tal, entendeu? Ele é a mulher dele, ele e a Denise Okuda, né? Eles se conheceram, inclusive, no set lá, quer dizer, ela trabalhava lá também, dois que nerds legal. Que... Meu, mó legal. Então, esse é um cara que eu respeito demais, assim, cara. Michael Okuda, puta que pariu. Maneiro. Enfim, continuando. Continuando. Tava pensando, daria pra eu editar esse podcast em dois, assim. Um só sobre assuntos aleatórios e o outro no episódio. Aqui. Ah, essa é a cena da vergonha absoluta. Cena qual? Essa daí é a cena que a host começa a perguntar pra ele. Ele pensa que ela tá convidando ele, tipo, pra ficar com ela e tal. E a gente morre de vergonha dessa cena. Ah, você sentiu uma vergonha alheia nessa hora? Total, vergonha. Mas é porque ficou bem legal, né? Os atores são muito bons, né, cara? Essa atriz que faz a Roche, ela é muito boa, né? Ela é muito legal. Eu gosto dela. A Linda Park, né, cara? Ela é muito boa, assim, né, cara? E essa cena dos dois aqui é um dos pontos altos, assim, do episódio em termos de, sei lá, de atuação mesmo, né? Momento engraçado, assim, né? Em termos de vergonha alheia. Ai, eu fico muito chateada. No, I didn't mean to imply anything other than just making dinner, Lieutenant. It's my mistake. No, it's my fault. I shouldn't have. Yeah, I'll just. No, please finish your dinner. No, you've got a lot of work to do. Meu, deve ser foda acontecer isso na real mesmo, né? Tipo, imagina acontecer com você assim, você tá falando uma coisa e a pessoa entende outra. Acha que você tá afindendo. Eu só ficava mais tranquila, tipo, da segunda vez que eu assisti essa cena, porque já sabia que no final ele se dava conta. Ah, tá, então tá, ele deve ter se dado conta no final que era isso, sabe? Tipo, no final ele deve ter ligado os pontos. Porque ele é um cara inteligente, sabe? Mas enfim, sério, na primeira vez que eu assisti esse episódio, meu Deus, que horror, sabe? No final, né, ele deve ter... Eu espero que ele tenha ligado os pontos no final. Então, é legal porque o Reed, como a personalidade dele, assim, é tipo um cara tão concentrado, mas ao mesmo tempo desligado totalmente do mundo ao redor, né? Um cara bem... ele se concentra apenas no trabalho, ele é bem... existe um monte de gente assim, né, cara? Ele é bem... Uhum. Workaholic, assim, né? O cara... É. Mas é interessante porque depois a gente vê que tem, sei lá, por exemplo, na nova geração... Deep Space Nine rola, ou na Voyager também tem casais dentro na tripulação, então isso não é realmente uma questão, né? Mas aí na cabeça dele é uma questão, né? Ele ou pelo menos ele diz que é essa, que esse seria esse o problema pra não ficar com ela, enfim. Se bem que também não dá pra comparar com as outras, porque isso aqui é passado, né? Tipo, é como se fosse o começo de tudo. Eu acho que a mentalidade deve ser mais militar. A mentalidade, não sei. É, verdade, pode ser também. Então, mas o legal é olhar pelo ponto de vista do personagem e ser meio socialmente travado, assim. Ele é meio... É verdade. É legal, cara. E aí depois chega o blackout total, né? Ah, sim, é o momento, né, nesse ponto do episódio, é onde a nave reaparece também em dobra, né, atrás da nave alienígena, em dobra, atrás da Enterprise, né? E é a partir daí que eles vão sofrer realmente ataques severos aí, né? Que assim que a nave ataca a Enterprise, essa nave, ela atira diretamente numa das nacelles, né? O que impossibilita, né, eles continuarem em dobra, né? Então eles ficam, é um problema pra eles resolverem aí, né? Principalmente pro Trip, né? Que é o engenheiro, né, cara? Então, e é lógico que é mó preocupante, né? Puta, meu, imagina o cagaço, cara. Deve ser foda, né? Sim. Nossa. Olha só me diz então o que tá funcionando na nave. Não me diz mais o que não tá funcionando. O que tá funcionando, né? Foda o negócio. Essa cena de o que tá funcionando foi. Eu lembrei de uma cena bem legal no. Você assistiu Capitão América 2? Zero, eu acho que sim. E foi esse. Nossa, já tô confundindo todos os filmes de super-heróis. Mas acho que assisti. Tem uma cena lá que metralham o carro do Nick Fury, né? Aí, tipo, ele falando com o carro, né? Mas me diga o que está funcionando aí, o carro. Ah, o ar-condicionado está perfeitamente operacional. E ele fugindo dos caras atirando nele, assim. Tudo fodido. Nossa, muito bom. Isso foi, é muito bom de escutar um negócio desse. O ar-condicionado está perfeitamente operacional. Mas, ó, voltando aqui, né? Os sistemas da nave são danificados. Quer dizer, o foda é que isso, né? O poder dessa raça alienígena é enorme. A energia cai, cara. Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles quiserem dissecar a nave agora, já era, né? Não podem fazer nada, né? É nesse momento que da nave sai um shuttlecraft, né? Sai uma nave auxiliar. Isso. Aliás, puta design legal, cara, desse shuttlecraft também. E o efeito especial foda, assim, puta. Eu achei bem cinematográfico, assim, cara, essa parte. Ah, outra coisa que vale a pena ressaltar é tem o compositor da trilha sonora desse episódio. Esse episódio marcou a entrada dele na série. O compositor chama-se Velton Ray Bunch, né? A partir desse episódio ele passa a ser compositor de trilhas da 1-2, né? É, da Enterprise, né? E, cara, eu achei que ele fez um trabalho bem legal. Tipo, a trilha, principalmente nessa parte do ataque e na parte em que o Archer tá lá indo atrás dos tripulantes que sumiram. Quer dizer, tá tudo apagado, aquele clima, assim, a música encaixou certinho, assim, achei que ficou bem legal, assim, cara. Deu um climão muito tenso, né? É. Eu gostei também. É uma parte do episódio que é meio de terror, assim, essa parte, assim. É muito legal. Ah, você sabe que eu sempre comento isso, né, cara? Porque, assim, tem vários episódios de Star Trek, cara, que tem uma pegada meio horror, assim, e direto, é mais do que parece, mais do que a gente costuma pensar. E Enterprise mesmo, tem vários, assim, cara, né? Que é uma pegada meio, sabe, tem um clima, assim, sabe? Tipo, eu acho legal, o horror combina com Star Trek, assim, essa... Engraçado como... É verdade. É, porque o espaço, né, o desconhecido e tal, então combina, cara. Lembra um pouco o clima dos filmes bons do Alien, né? Os bons. Pois foi o que me lembrou. Essa parte que a gente tá aqui agora é justamente quando aparece aqueles dois tripulantes genéricos ali sem nome. Camisas vermelhas. Nesse caso aqui, eu acho que é vermelha mesmo, né? Porque deixa eu ver. Eu acho que é. Não dá pra ver que tá escuro aqui, cara. É, tá muito escuro. A gente só vai ver depois eles lá na enfermaria. É. Ah, é sim, ó. Tô vendo aqui, ó. É vermelha. Acho que era uma referência de... Cara, eu tenho certeza. Só que é uma referência direta. Eu acho fofinho quando eles fazem isso. Essas referências. Eu acho bonitinho. Fofinho. Engraçado. São palavras que não tá normalmente no vocabulário aqui quando participa só eu e o Ricardo, assim. Então, o que acontece? É importante porque os aliens vão pegar eles, né? Enfim, essa parte aqui é meio tensa, né? É legal do jeito que os aliens aparecem andando ali, né? É meio... Puta, imagina você tá andando no corredor e ver isso, cara. Deve ser foda pra caralho. Lembra aquela cena daquele filme Sinais, né? É Sinais ou não? Acho que é. Que aparece um alien também andando assim, né, numa esquina, sei lá. Lembra disso? E eles andam com uma dificuldade maior, né? talvez seja por causa da gravidade, não sei. Na diferença de gravidade, não sei qual é que é, mas eles... Eu não pensei nisso, cara. Olha só, será que tem essa parada? Pode ser sim. Sei. Não sei, porque eles têm um corpo tão longilíneo que talvez eles venham de um planeta onde a gravidade seja menor. Não sei. É, pode ser. Ou o animador 3D não era muito bom em fazer personagens andando. Bem mais possível. Tem duas explicações possíveis. Ou aí, dentro do filme, ou fora do filme. É inside, tem uma visão inside, né? Tem um termo pra isso, eu esqueci agora. Não me lembro. Olha aí, a camisa vermelha. Enfim, é um red shirt, né? No caso, red strip, né, nessa época. Mas eles não chegam a morrer, né? Tem esse lance, eles não chegam a morrer, né? No final do episódio, assim, depois é estabelecido que o Phlox tá cuidando deles lá e que eles estão bem e tal. Não chegam a morrer necessariamente. Doutor mais simpático. É. Adoro ele. Não, mas ele, puta, o Phlox, ele é um puta personagem, né? Assim, a raça dele é bem desafiadora mesmo, cara. Assim, tipo, parece que eles ficam rindo dos humanos o tempo inteiro. Eles acham os humanos muito travados, né? Tanto é que eles têm uma sociedade poligâmica, né? Totalmente diferente. Isso, eu achei muito engraçado aquele episódio no qual veio a esposa dele. Ah, sim, é muito bom. E aí eles achavam, ficavam rindo do Tucker, né? Que ela assim, se interessou pelo Tucker, não foi? Foi isso mesmo, uma das esposas dele vai lá pra... Isso, uma das. E aí depois quando ela ficava dando em cima, muito em cima do Tucker, na frente do Phlox, e aí tipo, o Tucker vai lá e diz, cara, eu não consigo, você é a esposa do Tucker. E aí quando o Tucker vai embora, ele, o Phlox e ela ficam rindo, tipo assim. Então, é muito interessante, mas é quando ele fica aquelas correspondências dele com o doutor humano, eu acho, né? É o doutor Lucas. Doutor Lucas. E aí ele fala assim, vocês humanos são muito interessantes e tal, vocês querem salvar todo mundo. E eu acho que naquele episódio no qual tem uma raça que vai dar lugar a outra raça no planeta, né? Ah, sim, é o Dear Doctor, né? Esse é o Dear Doctor. Dear Doctor, esse. Então, olha só, eu acho legal do Phlox, né? Que nem você estava dizendo, porque, tipo assim, ele é de uma raça claramente muito mais evoluída que a gente em termos sociais, mentalidade e tal. Eles não são violentos, eles não têm nada. Meu, eles já estão num nível muito avançado, né? Mentalmente, né? Os denobulanos, né? E ao mesmo tempo, eles admiram os humanos, né? Então, essas coisas que fazem aquele Human Pride, assim, em Star Trek, na minha opinião, sabe? É tipo mostrar que esse potencial humano, assim, tipo, porra, mesmo eles, sabe? Parece que as outras raças ficam olhando com admiração, cara. É muito louco isso, né? Mas eu acho que até por isso a raça deles seja mais evoluída, né? Por eles conseguirem... A gente consegue evoluir de determinadas formas quando a gente consegue olhar as características positivas e negativas dos outros e consegue peneirar o que é bom e tentar absorver o que é bom dos outros, né? Então, por exemplo, quando um denobulano consegue olhar para uma raça que é, entre aspas, menos evoluída, digamos assim, né? Enfim, com todas as conotações meio... meio politicamente incorretas que podem ter nessa minha colocação, mas enfim, conseguem olhar para os humanos e ainda encontrar características positivas, né, nos humanos. Eu acho que isso mostra mostra o porquê deles serem mais, né, deles terem evoluído, deles estarem numa fase de evolução mais avançada do que a gente, né, porque eles já conseguem, talvez porque eles consigam absorver o que os outros têm de bom, né? Ao invés de ficar metendo pau, são uns idiotas. Pois é. Tá, então os alienígenas estão atacando os oficiais, pelo menos eles parecem estar atacando, né? Tipo, eles estão emitindo uma energia da mão deles, né? No corpo dos tripulantes, né? Um negócio meio esquisito, assim, né? E que é nessa parte que o Archer foi lá atrás, né? E daí ele até tenta dar uns tiros com o phaser dele, só que não, enfim, não surte nenhum efeito, né? Na verdade, nem é chamado de phaser, né? É pistola de fase também, é aquela coisa de... Então, Roberto, achei legal essa parte que ele atira no alien e não acontece nada. E tipo, imagina, quer dizer, eles não podem fazer nada. Eles estão numa situação que eles... Uma situação desesperada, né? Eles só podem observar. E esperar que os aliens resolvam ir embora por vontade própria. É nesse ponto que realmente, tipo, se fosse na real mesmo, era pra eles terem sido destruídos, né, meu? Eles não teriam como combater. Sei lá, é que no roteiro dá uma solução no final do episódio que é possível, eles, né, desenvolvem lá o canhão lá e tal e surtiu um efeito, mas na real, cara, era pra... era pra ter sido a última aventura aí da... O que a gente pode imaginar é que eles tenham feito aquele procedimento ali pra ver qual é que é desses humanos E aí, de repente, eles tenham concluído que, ah, não tem nada de tão interessante assim. Vamos ver se a gente quer alguma coisa dessa galera. Talvez tenha sido isso, né? Mas é legal não saber o que eles querem também. Isso é, eu achei bem legal isso aí, cara. Tem gente que eu já vi algumas pessoas criticando isso, mas eu acho que isso é legal no episódio porque é diferente, né, meu? Normalmente você tem sempre estabelecido quais são as razões, os motivos, né? Isso aí, pra mim, deixou só mais alienígena ainda, né, meu? De que, enfim, você não sabe nem o que eles querem, quem eles são, o que eles querem, o que eles estão fazendo ali. Você não sabe, né, meu? É que, na verdade, acho que a gente tem esse desejo, essa necessidade de colocar alguma ordem, de ver alguma ordem no mundo, no universo. Mas que é uma necessidade muito humana, assim. Eu tenho isso, acho que todo mundo tem essa necessidade, né? De repente, pelo menos na ficção, se na vida a gente não consegue colocar ordem no caos, pelo menos na ficção eu quero alguma ordem. Mas, cara, não tem ordem, sabe? A gente tá aqui por alguma... Porque na evolução, em algum momento da evolução, alguma bactéria evoluiu de uma forma diferente, né? Algum DNA evoluiu de uma forma diferente, né? De repente, um macaco, né? Tipo, é tudo caos, né? A gente tá aqui por causa do caos, né? A vida, ela surge e ela acaba por causa do caos. Então, cara, não tem ordem, né? Não, não tem motivo pras coisas. É, o macaco se tornou autoconsciente e aí começaram os problemas, né? Esse negócio. Tentar dar uma ordem pras coisas. É, mas eu acho que é por aí, né? Acho que a gente tem essa necessidade de achar que tem controle, de achar que existe ordem, de achar que existe algum motivo pras coisas. Não, cara, não tem motivo. Você tá aqui da mesma forma que você não vai estar amanhã. É tipo assim. Mas, digressões à parte. Vamos voltar aqui pro... O Archer tá lá, né, meu? Provavelmente completamente assustado, eu imagino, né? Porque, porra, fudeu, né? Vai fazer o que agora? E vai dizer o que pra tripulação dele, né? É, e aí a cena seguinte, quando começa o ato posterior, é na enfermaria, onde o Phlox, né, mostra que ele... Aliás, é a primeira vez que o Phlox aparece no episódio, né? É agora, né? Enfim, os tripulantes estão lá em estado catatônico, né, meu? Nem piscam, né? Aí, mas ele fala que, apesar de ser severa a situação ali, ele consegue tratar, parece, né? Não é nada, eles não vão morrer, parece. Que tanto é que no final do episódio eles estão vivos. É nessa hora aí que acontece aquele lance que você tinha comentado, né? Do Archer, tipo, meio que pressionar, tipo, assim, ah, se você souber de alguma coisa, você tem que me falar alguma coisa, uhum, do tipo. Né? Demonstrar a falta de confiança, né, nela. Mas é legal que ele já se meio que dá aquela arrependida na sequência. Ele não é um cara ignorante. Meu, quem é ignorante é... Meu, não sei se você já, se você reparou, né, enfim. Em relação, por exemplo, quer dizer, da série clássica, né? Meu, o Kirk, ele é estúpido pra caralho com os tripulantes, direto, cara. Direto, ele fala de qualquer jeito, assim, cara. É mesmo? Ele fala como se fosse merda, assim, sabe? Tipo, é uma ordem, não sei o quê. Ah, não te interessa? Ah, eu não tenho que explicar nada pra ninguém. Sabe, acontece isso... É, não, assim, não tantas vezes, mas tem várias aí, né? E ele é o único que é assim. Nenhum outro capitão, sabe? Mesmo quando eles excedem um pouco essa parte, eles dão uma retraída na sequência, sim, né? Agora o Kirk, cara, várias vezes ele, meu, é até meio, você fica assim, meio, se sente mal pelo outro cara, cara, porra. Mas é aquela história, né? Acho que na década de 60 as pessoas, elas não tinham tanta necessidade de ser educadas, com quem era, com quem o superior, acho que ele não tinha tanta necessidade, né, de ser educado e tal. Sem contar que é o William Shatner, né, e as más línguas dizem que ele é um cara, né, meio difícil, egocêntrico, sabe como é que é, né, então... Então, na sequência, a T'Pol fala que não tem nenhuma nave vulcana na região, né? Só que aí o Mayweather dá um sinal de vida, né? O Mayweather é um NPC, ele é tipo um NPC mesmo. Esse é o menos desenvolvido, menos... Puta, cara, é o personagem mais era à esquerda da Enterprise aí, né? Aí o que ele tá dizendo? Que ele dá uma ideia de contatar o alto comando vulcano, né? Que é uma ideia que desagrada o Archer em vários níveis, né? A gente sabe por quê, né, cara? Mas eles não têm saída, quer dizer, eles estão realmente com medo, cara. Eles podem meu, essa raça alienígena é foda, cara. Só que eles estão a... Quer dizer, se, aí até o Mayweather continua falando, dizendo que são apenas 2 dias em dobra 6, se eles contatarem os vulcanos, né? Então o Archer fica relutante, mas é legal que vai acabar pedindo pra T'Pol entrar em contato. O que acontece é que quando eles tentam fazer isso, né, cara? Quando a Rush vai entrar em contato lá com o amplificador subespacial, porque tem que usar o amplificador pra poder mandar a mensagem, né? Ela não consegue, por quê? Porque os alienígenas destruíram aqueles amplificadores. Tanto a Echo 2, Echo 2, que foi colocada no comecinho do episódio, a primeira cena do episódio, e a Echo 1, que já tinha sido colocada antes, né? E as duas foram destruídas. Então eles não têm como contatar os Vulcanos, né? Então isso foi legal, porque dá mais um senso de fudeu, né, cara? E agora, né? Sim, e também mostra que eles já sabiam como funcionava a nave, né? Eles já sabiam que aqueles devices eram importantes pra nave. Portanto, possivelmente eles destruíram. Na verdade, parece que esses aliens, eles estão, tipo, brincando como se fosse com animaizinhos, né? Ah, vamos tirar isso aqui, vamos deixar eles desesperados, né? Tipo, parece que é pra, né? Sim. Uma coisa de brincadeira, sei lá, de sacanagem, né? É. De trollagem, né? Sei lá. Vamos ver como é que eles vão reagir. É. Mas deve ser tentador mesmo, né? Você ter um poder maior, assim, você falar, meu, deixa eu dar uma zoada aqui. Ai, que medo. O Q é isso. O que é um Q se não é isso? É, inclusive é muito engraçado naquele episódio que ele perde os poderes. Nossa. Um monte de raça vai lá. Agora tu vai te fuder, filho da puta. Esse episódio aí, ele tem um nome mó legal, né? É Deja Q, né? Deja Q. Nunca vou... Gente, como é que tu sabe o nome desse episódio? Eu não sei se eu me orgulho disso ou se eu tenho vergonha, né? Aquele... O Reed começa a ficar mais paranoico, não, mais obcecado, né? Uhum. Com a parada de colocar os canhões logo pra funcionar. Até porque, né, meu? Eu acho que ele tem razão, né, cara? Sim, ele tá vendo que a situação é dire, né? Por mais que pra outras pessoas descobrir o que ele gosta de comer é mais importante, pra ele o importante é sobreviver. Sobreviver é a palavra de ordem do dia, né? Então... Só que o que acontece? Essa obsessão dele leva ele a acabar, tipo, fazendo as coisas fora do... Tipo, de formas não ortodoxas no funcionamento das paradas. Quer dizer, ele acaba desviando. Então ele quer desviar a força do motor de impulso pra colocar pra funcionar logo os canhões. E o Tucker, né, que é um engenheiro, acha ruim porque ele não foi consultado, né? Porque é arriscado, é uma, sei lá, uma parada arriscada tecnicamente, né? Então, eles têm meio que uma pequena discussão em relação a isso. Pô, devia ter falado comigo antes pra ver se, né... Pra eu fazer a avaliação pra depois autorizar, né? Mas enfim, aí eles têm esse embate, né? Quer dizer, nessa parte do episódio é um momento tenso, né? Porque tem esses desentendimentos ao mesmo tempo que tá todo mundo fudido, destruíram as sondas, quer dizer, é aquele momento no episódio que pra estabelecer que tá tudo na merda, né? Tá tudo se afunilando, né? Quando se trata de modificar ship systems, why don't you let the chief engineer decide what's an acceptable risk? Sir. If we do this by the book, those aliens are likely to be back before we're done. I want to get this job done as quickly as you do, Lieutenant. But not if it means taking shortcuts that could get our people killed. Depois de tudo isso, quer dizer, nesse momento que a nave tá tudo fodida, todos preocupados, o Archer, ele começa a ponderar mais, né? Ele fica mais preocupado, né? A ponto de realmente falar, né? Aquele lance que a gente tinha falado antes. Poxa, a gente deveria ter saído mais preparado, não sei o quê. Quer dizer, tamo aqui, enfim, sem as armas e agora tamo sem o motor, tá tudo fodido. Quer dizer, ele tá preocupadão mesmo. Até porque ele tentou mandar a mensagem pros vulcanos, que já era uma humilhação e nem conseguiu nem isso, né? E quer dizer, pra ele é uma humilhação, porque ele tem essa coisa, né? E aí ele até fala que é legal, ele fala assim, tipo, eu acabo achando até legal que os caras destruíram o amplificador, né? Porque daí ele não pode mandar a mensagem pros vulcanos. Uhum. Tipo, só que ao mesmo tempo é triste isso, porque ele precisa de ajuda, né? Sim. Porra. Enfim, o que eu acho interessante é porque daí o Trip, ele fala pra ele, não, é aquele lance, pô, mas a gente tem que se arriscar, né, meu? A gente não pode, enfim, a gente tá aqui e ele lança aquele argumento lá que ele fala dos astronautas, que antigamente eles iam também de qualquer jeito, sabe? Tipo, eles nem tinham segurança, nem nada, né? E não deve ser tão cauteloso, aquilo que a gente já falou uhum. anteriormente. Então, o legal é que o Reed, ele enaltece essa questão de tomar riscos, né? Ele enaltece essa parte pra, sei lá, pro capitão ganhar confiança de novo, porque o capitão tá meio pra baixo, né? O que é legal, né? Um momento bem humano, assim, né, da parada. In the old days, astronauts rode rockets with millions of liters of hydrogen burning under their seats. You think they said... Gee, I'd love to go to the moon today, but it seems a little risky. I think if you asked anyone on board whether they thought this mission was worth the risk, you'd get the same answer from every one of them. Essa cena me lembrou muito aquela cena do... Me lembra, né? Sempre que eu vejo, me lembra muito uma cena da série clássica em que o Kirk, ele faz um discurso muito legal, assim, cara. É um discurso que ele faz na sala de reuniões, porque no episódio, é o episódio Return to Tomorrow, né? É da segunda temporada, né? Esse episódio é o seguinte, tipo, tem uma raça alienígena que eles encontram, que são, na verdade, são três alienígenas, três membros dessa raça, que eles encontram, tipo, só a forma energética deles, como se fosse mais ou menos a alma deles, assim, sabe? Tipo, só a essência. E aí esses caras, eles querem entrar dentro dos corpos do acho que é do Capitão Kirk, do Spock, do McCoy, alguma coisa assim, né? São três, então são pra três pessoas. Na verdade, são, acho que é no Spock, o Kirk e mais uma tripulante, né? Uma mulher, porque inclusive um desses alienígenas é uma mulher, né? Uhum. Então, o que acontece? Eles querem entrar nos corpos deles para poder, com os corpos deles, construir, tipo, corpos mecânicos pra ser os depósitos da essência deles mesmo, entendeu? Pra ficar dentro deles, né? Só que aí, o episódio se desenvolve, eles não querem, sabe, dar aquela coisa de que, não, eu quero ficar com os... Eles tentam roubar os corpos dos hospedeiros, né? Então eles acabam, aquela coisa de não querer, tipo, começa a curtir ser humano, sabe? Eles começam a... Só que antes disso, antes deles entrarem nos corpos, há toda uma relutância de, porra, vou fazer isso, né? A gente vai... pode ser perigoso, né? O Kirk, todos estão preocupados. Só que aí o Kirk faz esse discurso sobre o lance de tomar riscos, né? De não ter medo, porque estamos aqui no espaço, é pra isso mesmo e tal. E esse discurso tem até... Ele tem uma frase que ele fala assim, risk is our business, né? Então, no YouTube mesmo, eu vou deixar no post do podcast o link pra esse vídeo, cara, que eu acho bem legal, assim. Inclusive pelo texto, que é muito bem escrito. A mesma atuação do William Shatner, né? Que muita gente fala mal, né? Mas eu acho que ele tá muito bem nessa cena. Eu considero, puta, se não for a melhor, uma das melhores cenas dele na série e dele como Capitão Kirk. Eu acho muito legal, porque a maneira como ele fala enaltece essa coisa do ser humano de ir lá e fazer mesmo, e vamos nessa, e que é necessário tomar riscos pra isso. Então, esse lance aqui, nesse episódio aqui, nessa cena, o Archer me lembrou essa daí do Kirk lá, que é muito bacana. Depois disso, passam-se 2 dias, né? E o capitão tá orgulhoso porque a equipe técnica lá, comandada lá pelo Reed e pelo Tucker, eles conseguiram mesmo instalar os canhões, né? E preparar isso em 48 horas, né? E que, enfim, eles não precisaram voltar lá pra estação, né? Júpiter, pra fazer isso, né? Uhum. Nesse momento, quer dizer, em oposição a minutos atrás, onde tava tudo fodido e não tinha esperança, era aquela coisa do medo, o que que vai acontecer? A partir de agora, o episódio começa a arrumar pra essa coisa de que as coisas estão se alinhando de novo. Eles estão começando, o capitão começa a ganhar confiança de novo, quer dizer, esse lance da instalação das armas, né? Então é o momento que vai chegar num ponto de virada mais pra frente. Uhum. Né? É bem isso. Que eles estavam totalmente à mercê, né? Antes, e agora não estão mais. É aquela coisa que vai dando aquela retomada, assim. É legal esses momentos, né? Bacana, né? É bacana. E aí eu acho engraçado, porque quando eles vão testar as armas, ele vai lá e pergunta assim: tem algum micróbio que poderia evoluir pra uma possível vida? Eu acho engraçado quando ele pergunta. Então, esse é o tipo de coisa que, mais uma vez, você só vê em Star Trek. Se fosse qualquer outro, se fosse Battlestar Galactica, foda-se, destrói essa merda. Vamos lá, vamos pegar comida, vamos pegar o que tiver pra pegar, porque ele tá precisando. Ninguém vai se preocupar com isso, né, cara? Então é bacana, né? Mesmo sendo mais próximo da gente, que a Enterprise, né, enfim, não é século 24, mas já tem essa coisa de se preocupar com esses detalhes que foram estabelecidos lá atrás, né? O Gene Roddenberry criou essa coisa de pensar responsavelmente sobre essas coisas, né? É bacana. Por isso que você vê que é bem dentro das bases da essência da parada mesmo, né, cara? Eles fazem o teste, e eu queria comentar sobre isso porque o efeito especial desse teste, assim, da explosão ali naquela lua, cara, eu achei do caralho. Muito bom, sim. Muito perfeito. É bem, bem cinematográfico, né? O efeito da nave em si é muito bom, né? Tipo, dos canhões saindo, é tudo muito bem feito aí. A questão é que é importante quando é estabelecido nesse teste, é que saiu mais poderoso do que era pra ter saído esse tiro aí com esse canhão, né? Ou seja, o Reed, ele fala que foi 10 vezes mais potente do que era pra ser. Que, na verdade, isso foi uma... Como é que se fala? Foi tipo um excedente, uma energia excedente que veio de uma oscilação, né? que isso, ele fala que alguma coisa sobrecarregou, caramba e tal. Então isso é importante, porque no final do episódio eles vão usar essa ideia da oscilação pra ter essa energia excedente pra poder derrotar lá os caras, né? Então é pra isso que é mostrado isso aqui, né? Em termos de roteiro, foi esse o esquema, né? Eles vão lá numa área de carga, acho que é a área de carga 2, se não me engano, e eles encontram um device lá, alguma coisa que os aliens deixaram lá de sacanagem lá, né, meu? Foi mais uma trollagem lá, né? Que eles não sabem o que é, mas que tá liberando uma quantidade de energia enorme, que inclusive a T'Pol fala, né, que ela fala que monitora o sistema, incluindo os sensores internos, comunicação e tal. E aí, por causa disso, como lida com comunicação, o Archer vai lá gravar um vídeo lá, aí, essa filha da puta, vem brigar com a gente aqui, né? A gente não tá procurando briga, mas a gente vai se defender e a gente somos humanos e a gente vai se defender, bro. O que eu acho interessante aí? Se eles estão monitorando os sistemas da nave, isso significa que eles monitoraram o teste que acabou de acontecer. Sim, sim, verdade. É verdade. Mas por quê? O que você... Que quando eles chegaram, eles não estavam inocentes achando que eles... que a Enterprise estava totalmente desguarnecida e sem nenhum tipo de defesa e, enfim, sem chance de se defender. Eles já sabiam o que eles podiam esperar, entendeu? É engraçado, né? Então é meramente uma... É sacanagem mesmo, é uma trollagem mesmo, né? Não, não é nem ameaça, né? É só pra ver o que vai dar, né? Parece que esses alienígenas estão aí fazendo isso, né, cara? É, mais ou menos. Assim, talvez eles até quisessem alguma coisa. Talvez eles quisessem tomar a nave, sei lá qual é que é. Mas assim, o que eu quero dizer? Eles já, por terem esses devices aí pra controlar, pra saber tudo que eles estavam fazendo, e por esses devices terem sido desinstalados só depois da instalação e do teste dos canhões, por que eles teriam ido... Tudo bem, eles estavam com os shields up, mas, sei lá, eles já sabiam o poder, entendeu? Que eles tinham de fogo. E os escudos deles não aguentavam o poder de fogo. Sim, mas você quer dizer que se eles sabiam como que eles sofreram... É isso? Não entendi. Tipo assim, ó, se eu sei que eu não posso ganhar uma batalha... Assim, ó, eu sei qual é o poder de fogo do meu inimigo. Que ele tem um poder de fogo 5. E que o meu escudo só aguenta poder de fogo 3. Então, eu já sei disso porque eu instalei lá o negócio que eu fiquei monitorando todo o sistema. E aí, que foi isso que aconteceu. E eles só descobriram esse negócio depois do primeiro teste deles. Que foi esse teste aí que deu errado, entre aspas, tá? E aí tá, beleza, o teste deu errado, mas eles conseguiram, tipo, quase destruir a Lua. Tá, beleza, hipérbole. Mas enfim, eles fizeram aí um super estrago na tal da Lua. Mas vamos supor, eles fizeram um estrago número 5 e o escudo da nave alienígena podia aguentar um poder de fogo 3. Por que que eu, sabendo que a Enex tem um poder de fogo 5 e eu, podendo aguentar poder de fogo 3, vou lá enfrentar a Enex? Não, mas olha só, na minha opinião, eu acho que só porque começou a vazar, porque no final, quando eles, enfim, quando eles confrontam a nave, eles realmente conseguem atingir ela a ponto de vazar um gás lá, é como se fosse assim, pra mostrar que sofreu um dano. Mas eu não acho que esse dano foi um dano, acho que os alienígenas só quiseram testar mesmo, cara. Eu não acho que era um perigo, eu não acho que em nenhum momento, mesmo com esse canhão aí, eu tenho a impressão que realmente, se fosse um perigo mesmo, não ia fazer sentido, que é o que você tá falando, né? Não faz sentido eles irem lá se é um perigo mesmo, né? O que você acha? Eu não sei também. Não tem como saber porque não é mostrado, né? A gente só pode supor, assim, né? O que eu acho é isso, é tipo, eles querem testar a força, tipo uma queda de braço. Pode ser. Na verdade, eles podem destruir a Enterprise a qualquer momento. A única diferença é que eles viram, tá, eles até podem nos ferir. Nos matar não, mas podem nos ferir. Tem razão. Eu acho que é nessa pegada aí, sabe? Tipo. Tá. É que na real, o episódio, ele não trata disso. Os alienígenas estão como tipo um plot device, assim, pra desenvolver outras coisas, né? Então, eles não são desenvolvidos, eles são um mistério o tempo todo, né? Até o final. Termina como um mistério, né? Então, enfim, é difícil de analisar porque realmente foi criado pra ser assim, né? Meio sem você saber o porquê, né? Foda. É verdade. A Roche, no meio de tudo isso, a Roche ainda tá lá procurando. Cara, eu não tinha olhado tanta atenção pra esse lance de ser um absurdo isso. Agora eu só consigo ver isso. Agora, cara, realmente, ela ficar preocupada com isso agora, sério mesmo? Olha só, Rose, se a nave for destruída, ninguém vai comer mais nada, entendeu, amiga? Não vai ter festinha, tá ligada? Não vai ter, ninguém vai fazer aniversário, entende? O conceito. Quando a gente morre, a gente não faz mais aniversário. Isso acontece, é real mesmo. O conceito de aniversário é justamente sobreviver 365 dias. Se não chega até lá, já não é. E é póstumo. E outra, né? Pra comer, você tem que estar vivo. Tem essa também, importantíssimo. Pra comer. É, muito bom. Don't you understand? Mas enfim, ela tá lá com o doutor, tá, né? E vai levando ao ponto de que ele fala que tem lá uma bromalina, né? Que ele, o Reed fica tomando pra poder comer, no caso, o abacaxi, né? Que, enfim, descobre-se que é a porra do abacaxi, que é o que ele gosta de comer, né? Eu só achei engraçado quando ele fala assim: ah, ele gosta de bacon, não sei, ovos. Aí ela fala: não, mas fala uma comida. Pô, mas no final das contas ela chegou em abacaxi. Abacaxi não é comida também. Então poderia ser bacon. Faz um bolo de bacon pro cara. Assim, faz um bolo de bacon. Então, faz um prato de alguma coisa com bacon. Já seria, né? Já seria a comida em si. Eu não entendi isso, assim. Ficou meio... Porque o doutor falou que ele gosta de bacon, né? É, não. Mas é porque ele passou por um processo pra poder comer abacaxi. Logo, ele gosta muito de abacaxi. É tipo assim, ah, pô, fiz um super tratamento. Eu tenho, sei lá, não tenho, meu organismo não produz lactase. E aí eu passo por um mega tratamento pra poder comer queijo, sabe? Isso quer dizer que eu gosto muito de queijo, porque senão era só eu parar de comer queijo. Então, mas antes dele falar isso, ele já tinha falado que ele gostava de bacon. Ela podia ter ficado, ah, tá, beleza, descobri, ótimo. Tava procurando, porra, acabou. Tá, mas né? É que pode não ser o preferido dele. Tá, não sei. Ah, na verdade, foda-se, né? Que... Nossa, a gente foda-se a comida preferida de Reed. Foda-se. Chocolate, cuckoo, get a bit bad to mouth. New horse, talk, milk, pour back. What not to cook, hammer, rush. College, in this cup, blanchet. Cook, hammer, rush. Imediatamente já corta justamente pra cena em que, de repente, os alienígenas aparecem de novo na frente deles, a nave, e aí o Archer tá lá, vamos agora, preparado, né, mantém a posição e vamos atirar, né? Ah, o que eu queria comentar, uma coisa que eu ia esquecer. Nesse episódio, a participação da T'Pol é bem apagada, né? A T'Pol, assim. É. Não só o papel dela no episódio, que realmente o roteiro não exige nada dela, né? Mas a atriz, ela tá... Parece que na primeira temporada, a Jolene Blylock, né? Que faz a T'Pol, ela realmente não tinha encontrado mesmo, cara, ainda, sabe? A maneira mais legal pra interpretar, pra ficar mais... Sei lá, pelo menos pra quem tá assistindo, pra curtir mais, né? Então, ela parece que entendeu que Vulcano tem que ficar naquele torpor eterno, assim, fica... Ela parece, às vezes, tá até, tipo, drogada, assim, parece que ela tá... Isso, é verdade, é isso mesmo. Ela não parece que tá aí, sabe, tipo, chapada, assim, olhando para o nada, né? Porque até o jeito dela caminhar, enfim, ela tem toda uma expressão corporal meio... É apagada, né? É isso mesmo. Mas, ó, na segunda temporada pra frente, meu, chega na terceira e a quarta, já tá redondinho, cara. Já tá, meu, tá muito legal, tá? Tipo, ela realmente encontrou um meio termo legal mesmo, cara. Ficou do caralho, assim. Ela tá realmente a T'Pol, assim, um personagem que você gosta. Você fala, pô, que legal, né? Então, legal. Não é só... Ninguém vai assistir somente mais só pelo visual. Ah, é legal que os alienígenas, eles usam aquelas mesmas imagens do Archer. Aí, filha da puta, vem pra briga, tal. E eles editam a imagem, fazem um mashup, né? Pra poder se comunicar. O que dá a entender disso daí é que, enfim, eles não falam, sei lá, eles não conseguem, não tem um tradutor, né? Realmente eles não tem, sei lá, não sei como que eles traduziram essa porra, não sei lá como é que é isso. Mas enfim, eles não se comunicam na língua humana, sei lá, eu acho que é uma trollagem mesmo, cara. Eu acho que é mais uma trollagem, cara. Eu acho que esses alienígenas deviam vir com aquela carinha do troll face, sabe? capitão da ordem pra atirar. E enfim, o primeiro tiro de canhão de fase, não faz nem cosquinha. Numa nave, não acontece nada. Que broxante deve ser, né, tio? Os caras passam lá dias se matando pra botar o negócio no lugar e não fazem cócegas na nave. Mas ficou bem legal o efeito especial, mais uma vez, do tiro na nave alienígena, assim, não acontecendo nada. Puta, fica bem legal, cara. Bem bonito mesmo. Aí tá lá, né, cara, o Reed suado, né? Esse é o momento, tipo, da resolução do episódio, assim, né, cara? A tensão no limite ali, o final pra... Enfim, é engraçado você pensar que, enquanto isso, a Roche deve estar pensando mais, né? Puta, agora eu vou fazer o bolo, né? Então, nessa hora do episódio é onde começa a rolar uns tecnobabble, né, cara? O foda é assim, ó. Eu já comentei até anteriormente, Enterprise, das séries da era moderna de Star Trek, vai de nova geração pra cá, Enterprise é a que menos tem. Realmente, Enterprise eliminou, meu, quase tudo, assim. Tem muito pouco tecnobabble em Enterprise, né? Até porque eles perceberam que tava ficando um saco já, né? Na Voyager chegou no limite, assim, cara. Puta, na nova geração também já tava, né, cara? Então, mas esse episódio aqui, ele é uma exceção. Ele já tem... ele é uma exceção dentro dessa coisa, né? Ele já traz mais, assim. É difícil em Enterprise ter Tecnobabble enchendo o saco, né? Nesse final tem. Nesse final que tem, rola. Eles ficam discutindo lá sobre... Porque a ideia é que, assim, o capitão, ele fala, pô, não aconteceu nada? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos tentar fazer que nem antes, vamos tentar ter aquela oscilação pra poder deixar 10 vezes mais poderoso. Aí o Reed fala, não, mas aí, vamos perder duas alas da nave, corre o risco, né? Enfim, por causa da... Não tem pra onde escoar essa energia excedente. Aí o Trip dá a ideia de pegar e fazer essa energia excedente ir para as grades de gravidade artificial da nave. Olha só a ideia do cara. É legal, né? Uhum. Ao mesmo tempo você pensa, bom, é um papo técnico que os técnicos realmente teriam, né? Eles falariam em termos técnicos. Eu entendo a ideia. Eu entendo que é necessário você mostrar a realidade do dia a dia dos caras. Eu entendo isso. Só que, na real, pro espectador não é divertido. Então você tem que evitar o máximo. Então aqui eles não tentaram evitar muito, porque eles usaram um pouco mais desses termos, né? Mas a ideia é bacana, né? Da resolução. E aí, enfim, aí eles vão dar o tiro derradeiro aí, né? Que realmente vai causar um dano nessa nave, né? 1000 meters. Malcolm. Stand by. Trip. We're ready, sir. Then fire. Então, aí depois que eles dão esse tiro, né, aí o capitão ordena que também lance uns torpedos, né, vamos foder com essa bosta tudo, né? Botar essa gente pra correr. Aqui é a planeta Terra! Know who you're dealing with. Enfim, eles saem com o rabo entre as pernas, a gente não sabe por quê, enfim, é um mistério. Não sabe por que vieram, não sabe por que ficaram, não sabe por que foram embora. Não sabem quem são também, não sabe de nada. O legal é que o sentimento na nave agora é positivo, né? Estão felizes e tal. Até porque é bacana quando o Archer fala, bom, sendo assim, acho que não temos mais motivos para voltar para a estação Júpiter, né? Já tá, né? A gente consegue, né? Já não precisa mais, a instalação foi feita dos canhões tal, e eles falam que os sistemas restantes vão estar operantes em pouco tempo, eles conseguem consertar. Então é legal isso daí, né? Eles estão bem autônomos, né? Eles não dependem, eles não têm mais... Eles realmente estão ganhando uma segurança. Se você pegar, tipo, a série, vai, com esses episódios que contam histórias assim, essa segurança pra ir desbravando, tá? Eles estão conseguindo andar com as próprias pernas, né? É diferente do que os vulcanos pensam que eles não estão preparados, enfim. Então é bacana isso, né? Deixa um sentimento... Esse episódio é um daqueles feel good, né? Episodes. Uhum. Ele meio que traz essa... É bem aquele clima otimista, né? Que as pessoas falam que tem na franquia, né? Aquela... Legal, legal. É verdade, é bem legal. É. E tanto é que termina ainda com uma celebração, né? Porque aqui a gente vai começar a falar da última cena do episódio, certo? Affirmative. Bom, eles estão brindando, né? Com copos de cerveja, né? Coisa que você não vê em nenhum outro Star Trek. Tem copo de vidro normal com cerveja que não é Sinta Hall, né? Não é aquela... cerveja, aquele álcool falso que tem na nova geração. Então, bem próximo da nossa realidade, os caras tomando uma breja, né, meu? E o capitão ainda fala, não se acostume não a beber em serviço. E aí, o legal é que vem a Rush, né? Com a missão particular dela. É aqui nesse momento, então, Roberto, que as histórias convergem, né? Uhum. Plot A e o plot B tem um motivo no final pra estarem juntos, né? E de uma forma lógica, legal, coerente, né? Bacana pra deixar o episódio terminar com uma nota positiva. É bem legal, né? Hoshi, what can we do for you? Sorry to interrupt, Captain. I have that component that you asked for. Great, put it down right here. As long as we've got you here, Malcolm. Happy birthday. You shouldn't have come to any trouble. No trouble at all. Mr. Reed, the honor is yours. O que você acha aí dessa última cena? Qual que é a sua opinião, cara? Eu achei a última cena bonitinha, assim, aquelas cenas bonitinhas, sabe? Outra palavra que dificilmente rola por aqui, né? A gente percebe a dinâmica. Bonitinho. Você aí, ouvinte, você já ouviu a palavra bonitinho aqui? No... Acho que só quando a Roberta tá por aí que... Bonitinha, bom, vai entrando pro dicionário de sessão 31. Aqui a gente ouve, sei lá, cristais de lítio, câmara intermix, matéria antimatéria. Bonitinho é mais difícil de rolar, né? Não, mas enfim, eu gosto dessas cenas, tipo, de comemoração, sabe? Tipo assim, tudo acabou bem, olha só. Acho bonitinhas, assim, acho legais. Quando eu comecei a assistir Enterprise, né? Quando eu comecei a ver um atrás do outro, né? Uma coisa que eu senti que era uma diferença enorme em relação às outras séries de Star Trek, né? É esse clima de camaradagem que tem, né? Tem um clima de amizade que meio genuíno, parece genuíno, assim, né? Tipo, principalmente, assim, entre o capitão e o senior staff, assim, vamos dizer, né? Mas eu sinto isso também, pelo menos em Nova Geração, eu sinto isso muito. Não, mas Nova Geração, você sente isso depois, tipo, não na primeira, segunda e terceira temporada, é bem depois que vai crescendo isso, né? Tipo, e mesmo assim, sempre teve aquela distância do Capitão Picard pro restante. O Capitão Picard, ele não forma, a não ser com a Beverly, né? Que ele até tomava café da manhã junto com ela depois de um tempo e tal, né? Mas eu também, tipo... não sei se não acontece isso, de eu ter esse sentimento, porque de repente, ver aquelas entrevistas, aquela coisa toda dos atores falando sobre a relação afetiva que eles tinham um com o outro, sim. Enfim. Então, talvez essa coisa fora da série também me ajude a ver a série, entendeu? Com outros olhos. A ver aquele clima de camaradagem, de aquele clima mais família, entre aspas, da tripulação, que talvez de fato não exista, entende? Na série. Então, isso que você falou é interessante, porque eu também penso nisso direto. Pô, quando eu vejo as entrevistas, eles realmente falam que eles riam o tempo todo, que era um clima de zoação, era mó legal, eles são amigos até hoje, todos eles, não tem intriga. Sim, quando a gente vê aqueles bloopers no YouTube, vê aquilo divertidíssimo, porque a gente tá acostumado a ver aquele, sei lá, ver o Picard super sério e tal. Então tem umas cenas no YouTube que eu morro de rir, tipo assim, ó, sei lá, que ele tá na sala de teleporte e aí, em vez de dizer energize, ele diz engage. E aí ele para e diz assim... Pô, eu não vi isso. É muito engraçado. Eles assim, opa, é em outra sala, sabe? E aí todo mundo fica na gargalhada, sabe? Então é uma. Tem um clima divertido, sabe? Que a gente sente ali. Mas é engraçado, lá pra quinta, sexta temporada, assim, quando eles já são amigos há anos, você precisa ver realmente pode ser episódio sério, mas você vê que eles estão num clima. Dá pra ver que são amigos, cara. Que os caras estão, tipo, mesmo nas cenas que não tá tendo nada de humor nem nada, mas sabe quando você repara que tem uma química ali, tem uma parada rolando ali, que a galera se entende bem, né? Tem, sim, isso. Tem. E. Então, assim, o que eu queria lembrar sobre isso, né? Que, tipo, no caso da Enterprise, desde o começo já é assim, sabe? Essa coisa do capitão, né? E isso é centrado muito na figura do Archer mesmo, né? E eu tava lendo e vendo entrevistas, até no DVD tem falando sobre isso, cara, que num dos extras lá, que mostra que o Scott Bakula, o ator, ele mesmo faz essa questão de criar esse clima de camaradagem foda, assim, cara. Ele fala, tem uma hora que ele fala, meu, a gente tem que se divertir mesmo, porque esse é o nosso trabalho aqui diário. Então ele conversa com todo mundo, ele tá sempre... Tipo assim, o Capitão Archer é o Scott, ele nem tá interpretando muito, não. O Scott Bakula, ele é isso que aparece mesmo aí no, na série, sabe? Essa... Que nem nessa hora do bolo, no final do episódio aqui, pô, você vê ele lá dando tapinha nas costas do Reed, cara, isso aí é mó genuíno, porque você vê as imagens de e as entrevistas, e ele como pessoa, um cara mó, sabe, dá pra ver que é mó gente fina, né, um cara legal, né, parece, ele aparenta mesmo, e pelo que a gente ouve falar e vê aí as imagens, caramba, então... É bem diferente do Picard, por exemplo, que é totalmente distante, ele é totalmente antissocial, Picard, né? O Kirk, puta, ele se coloca lá em cima, o resto é... Sim. Né? O Sisko é outro cara, só com o filho dele que ele tem isso, mas no geral, cara, ele no máximo com a Dax, mas mesmo assim, sabe? É. Então, a Janeway, ela é até mais, mas nem tanto, né? É mais o clima de amizade entre a galera toda ali, mas a Janeway também ela é um pouco separada, ela não é tão, né? Eu acho que essa coisa que tu comentaste mais cedo, por exemplo... É, do Archer não sentar muito na cadeira de capitão. Essa coisa do sentar na cadeira de capitão, ela tem uma simbologia muito forte, ela tem uma significação muito forte. É tipo assim, eu estou me colocando no lugar. Quer dizer, a gente tem uns símbolos que é tipo assim, a cadeira do capitão é... A gente pode comparar, por exemplo, sei lá, com a cadeira do rei, sabe? Um trono, o trono, né? Do rei. Né? Então, assim, com a cadeira ou com o lugar do juiz, entendeu? Então, assim, ele não sentar não significa que ele não se sinta com poder de definir, de, né? Se está numa situação mais difícil, ele tem a palavra final, sim. E ele exerce esse poder de decisão. E ele diz, vamos voltar para a estação de Júpiter. Quando ele acha que tem que voltar, quando ele acha que a tripulação dele tá em perigo. Ele é duro, né? Quando ele tem que ser, ele nunca... Quando ele tem que ser, ele é. Ele tem esse poder. Mas ele não tem essa necessidade de se colocar acima nesse sentido. Então, com isso, eu acho que ele consegue exercer liderança por se mostrar preocupado com a tripulação dele... Mas sem exercer esse poder simbólico, enfim, exercer um poder simbólico, digamos assim, entendeu? Se colocar acima, entendeu? Cara, que análise legal que você fez, eu nunca tinha pensado sobre isso em relação a esse lance da simbologia dele não sentar na cadeira, cara. É lógico que esse tipo de coisa nem deve ter sido intencional, mas mostra, eu acho que às vezes vem disso sim, provavelmente da coisa do cara não querer ficar ali, não sei, ele quer estar com a galera, não sei qual é que é, né, meu? Então, mas parece que tem tudo a ver com isso, faz muito sentido isso que você falou, cara, é muito legal. Eu acho que sim, porque o Kirk, quando a gente vê, por exemplo, ele se sente incomodado, acho que é no filme... Acho que é no primeiro, acho que é no Star Trek mesmo, no motion picture. Ele se sente incomodado quando ele vê o outro capitão na cadeira dele, sabe? Então ele tem essa relação muito complicada, né, com esses símbolos. Mas, enfim, era só isso, assim, era só essa... Cara, mas daria pra estabelecer mesmo... Cara, isso, só isso também já seria um outro assunto pra podcast. Interessante. Essa coisa de olhar pro capitão, a personalidade dele, a partir de como é a relação dele com o trono dele. Olha só, né? É verdade. Porra, bem legal, cara. Mas assim, voltando a falar sobre esse lance do Archer, então o Archer, ele, quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu realmente falei, caralho, esse é o capitão mais gente fina que tem, sabe? O mais que seria amigo do cara, sabe? Tipo, ele é mais próximo, ele não se coloca uma distância entre... E, engraçado, eu tava vendo umas imagens de bastidores, ele é, no set de filmagem, ele era assim com todo mundo, cara. A equipe técnica, ele, oh, e aí, e tal, ele era um cara assim, meu, ele realmente chegava já animado... E botando todo mundo pra cima, assim, galera, vamos lá hoje filmar, tá, vai ser mó legal, sabe, ele é olha assim, olha que, cara, maneiro, como... que legal. Então, e isso transparece pra caramba na série, né, a relação, essa relação dele ser assim com os oficiais, não foi os roteiristas que criaram isso, ele que veio com isso, ele que falou, não, o capitão vai ser assim, ó, cara, a gente vai ter uma, porque, sabe, tipo assim, ter mais amizade com a galera, apesar que eu já li que o Rick Berman e o Brandon Braga, eles queriam que fosse mais Kirk, Spock, McCoy, aquela coisa de ter mais amizade entre... que no caso era uma tríade ali, né? Eram três personagens, mas o Scott Bakula ampliou isso pra, tipo, meu, todo mundo, cara. Vamos, todo mundo é uma família, sabe? Sim. Aquele negócio? Sim. Então, cara, é bem legal isso nele. E tanto é que, por mais que é meio absurdo, né, esse lance do roteiro, vai, dele, ah, a prioridade sua é preparar o bolo lá, no meio de uma crise, né? Mas a comida, né? Só que, de qualquer forma, isso mostra também a coisa dele querer. Por que, que ele se importou tanto em fazer uma comida pro cara no aniversário dele? Pô, pra, né, meu, tá vendo? Tem a ver com a amizade. Sim, o cara que nunca tinha uma. Né, o cara com quem nunca se preocuparam, agora ele tem uma família, né? É, então, e querendo ou não, você vê, o Malcolm nem é amigo dele, amigo que nem o Tripp. O Tripp é amigo mesmo, né? Mas mesmo o Malcolm, ele quis que, ó, vamos festejar o aniversário do cara. Tipo, quando que o Picard ia fazer isso? O Sisko, pô, nunca, né? É. Então você vê como que é diferente, cara. O Archer é um capitão realmente diferente, cara. Cada capitão tem suas peculiaridades. E o Archer também tem essa, que eu acho bem legal dele ser, tipo, o amigão, sabe? E parece ser genuíno, não é forçado, assim. Bem legal. É verdade, é. Bom, com isso, Roberta, eu acho que a gente termina. Vamos só a última cena ali, né? O Reed olha, ah, abacaxi, nossa. Aí é onde ele começa, tipo, connecting the dots, né? Ele, ah, então acho que começa a entender, acho que toda o que aconteceu. E coitado da Roush, não vai ficar mal. E eu não vou ficar mal por ela. Não, se eu fosse ele, eu ainda chegava, mas tá de pé lá, né, o jantarzinho na sua casa. Mas se ele não fosse tão... tão travado, né? Tão travado... Puta, agora ia ser o momento. Meu, agora era o momento, ó, aniversário dele. Tá, todo mundo tá num clima de festa, né? Sobrevivemos, o cara caiu. Temos canhões, né? Pois é. Pô, agora é a hora, meu amigo. Fica aí sozinho, né? Tipo assim, o episódio é bem legal, né, o que a gente já falou, valeu, né, cara, é um episódio que estabelece coisas importantes pra série, se for parar pra pensar, ele nem conta nenhuma história relevante, né, na verdade nem tem uma história relevante, né, também não tem uma mensagem, é um episódio mais simples, né, mas que, como um lance assim mais de, enfim, de conteúdo, a gente pode dizer que ele enaltece essa coisa dos seres humanos, sei lá, daquela coisa de correr riscos para obter resultados, não pode ter medo, você tem essa coisa da amizade, que é mais uma vez bem mostrado aqui também, superar desafios, acho que são essas as, sei lá, as coisas que estão, que permeiam o episódio aí, né? O que já basta para ser um baita episódio. Ah, sim, ou seja, né, tá ótimo, né? Bom, Roberto, então, como estamos fechando o podcast, né, eu vou revelar aí qual é o próximo episódio a ser coberto pelo Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre The Magnificent Ferengi, de Deep Space Nine. Bom, é isso aí, Roberta. Valeu aí pela sua participação, a sua primeira participação no Sessão 31. Né? Espero que você tenha curtido. Muito obrigado mesmo. Valeu. Então, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. E live long and prosper. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E kapla!